todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado? Aumenta o volume do seu rádio. Tá começando mais um Estádio 97 aqui na Energia. O oferecimento da Acer, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97. Sejam bem-vindos! Aê! Aê! Corinthians, 105 anos e um dia. Parabéns! Que é essa? Se quiser falar do aniversário do Zé. Hoje é aniversário do Zé. Vai te catar. Que aniversário de um dia. Mas ontem puxar saco. Ah, sou mesmo. O Zé é louco. É nosso parceiro. Porque tá em crise. O Zé não comprou o bolo pra nós. Tá em crise. É. Tá em crise. A crise do Brasil. Não tem bolo, comemora qualquer coisa. Segundo sombra, crise. Crise. Ué. Fernando falou que tá mal. Crise de diabetes. Não tem verba. Não, é crise de diabetes. Ah, é outra crise. Assim, Fernando falou que é verba. Foi lá o Fernando. Aí ele xingou o Vilela. Aí o Fernando se aproveitou da diabetes do Zé pra não comprar bolo. Aí o Zé falou, se eu não como, ninguém come. Isso que é amor pelo irmão. Acabou o bolo. Olha, Belzinho, estou fazendo o projeto Belbolo. Ah, não, sai você daqui. Parece que você não vai embora, hein? Eu tô pensando, viu, Lê? Ah, por favor, hein? Mas de compensação, eu tô voltando. Você vai pra frente. Ah, mas você não volta, velho. Eu muito duvido bem. Que você volte, velho. Vamos às manchetes do Estádio 97 com ele, o nosso desertor. Desertor, velho. Esse é o seu Bento? Desertor. Pode ser. Cadê o seu Bento? Não, não foi, seu Bento. O que você fez? Os caras estão aprontando. Vocês ficam dando atenção, porque o Sombra fala. É mentira. Fantástico que tem aqui, se quando nós dá treina pra ele. Mas ontem você manda um abraço aqui pro pessoal. Mandei, delegado resolveu. Resolveram? Resolveu. Ah, o cara recebeu a notícia. Falaram pra ele, dia 15 vai resolver. Motinha. Fios de cabelo, Motinha. No seu paletó, Motinha. Uma loira. Loira. Um fio de cabelo no seu paletó, Motinha. A pimentinha. Deixa eu ver. Eu conheço. Pelo fio do cabelo, eu sei determinar o caráter da pessoa. Ah, loira! Ai. É estatístico. Olha, cuidado. Deixa eu ver. Quando o cara é caráter, não tem caráter. Pessoa irritadiça. Pessoa nervosa, hein? Pequena. Quem é? Qual tá a altura dela? Como dela ou dele? Pessoa. Pessoa nanica. Nanica. Pequena pessoa. Gorda ou magra? Sexo da pessoa. Magérrima. É. Magra? Chata, às vezes. De corpo esguio. É. Mas é chata. Nervosa. Nervosa. Tem o caráter nervosa. Nervosa. Nervosa. Nervosa. Dá pra fazer DNA isso. É, cuidado, hein, velho. É cor de louco. Essa é perigosa, velho. Pessoa nervosa. Não pode ser. É. Tenta exceder esse apelido. E o apelido dela é Pimentinha. Não. É. Pimentinha. É como chamou ela? Ah, Elis Regina. É Malagueta. Essa pô, começa aquelas mexicanas curtidas há 30 anos. Se fosse Pimentinha, era sua. Isso é com o marido, aquela coisa. Aquela você é brava. Quando ela tá brava, bicho, sai de baixo. Você come e toma água, piora. É. É mais queima, brava, né? Mais brava com a queima a mão. Queima a mão. Você viu pimenta que queima a mão? Queima. É verdade. Não tem pimenta que queima a mão? É lógico. Eu tava vendo um programa, né, aquele programa de cozinhar, e o cara tava experimentando as pimentas mais fortes do mundo. Sim. E o cara tava na cozinha, falando, ó, essa pimenta de tal lugar, essa tal, tal, tal, tal. E o tonto, que tava entrevistando o cozinheiro, que tava explicando a pimenta, pegou a pimenta pra cheirar. Quase perdeu o ar. Não, pegou a pimenta pra cheirar, o cozinheiro deu um tapa na mão dele... Mas foi, juro por Deus, 2 segundos assim. A mão dele começou a pegar fogo, assim, tipo, ficar vermelha. Nossa, aí chamaram os bombeiros. Não, é o cara. Larga de ser mentiroso. Tô falando sério. Larga. É uma pimenta da Índia. Atenção, chamando Esquadrão 53, segundo. Mas é uma pimenta da Índia, super. Eu tenho. É, queima a mão. Queima a mão? Queima. Imagina o. Mas é queimadura mesmo. De... Mas e queima o estômago? Então, os caras são loucos, velho. Se a pimenta ela queima a mão, queima. Queria que ela fará com o seu estômago e depois então, com mas tem o louco seu que... fiofó. Mas peraí, mano. É outra coisa, porque o nosso estômago ele é tão resistente a ponto de aguentar os próprios ácidos. O suco gástrico, se pingar ele num fura, ele fura. Olha, ainda porque hoje. É importante para que você possa fazer a digestão. Por isso ainda hoje, dentro do estádio 97, e se possível via periscope do estádio 97, nós vamos ainda hoje pegar sucos gástricos do Domênico e pingar no Mota pra ver se fura. Que nojo, não. Como é que eu faço? O que eu faço? Não, peraí que eu vou pegar a faca então pra tirar o suco gástrico. Mas aí eu vomito? Como é que não, eu vou cortar. A gente cortar os cactos que você vai cortar. Atenção, ainda a gente vai suco gástrico, você vai coletar. Mas tu gosta, né, Portuga? Olha, falou esfíncter, você fica todo mundo olhada. Domênico, não. Tudo você quer pelo esfíncter. Falar em Domênico. Fala de nós, seu Bento. Fala de nós, né? Tudo certo, tudo beleza. Como é hoje? É o Goiás hoje. Vou passar aqui. Você tá pianinho, né, velho? Depois você ficou procurado aí. Preparado para sofrer. É vocês? É vocês? Goiás e Palmeira. É vocês até o final do campeonato? Agora é vocês. Ah, tá. Hoje é um dos jogos do Goiás pela vida, né? É, exatamente. E o Palmeiras é freguês do Goiás. Temos a escalação aqui do Palmeiras. Que bobagem essa que você falou? Ano passado levou seis. E por causa disso é freguês. Tá aqui seis que levou ano passado. Tá louco. Foi seis. Domênico. Que Goiás freguês. Foi seis. Pera só um minuto. Os caras palmeirenses que estavam falando aí. Falar que o Goiás, que o Palmeiras fez, é uma bobagem violenta. Então, fala primeiro precisa ver os números, quantas vitórias tem a mais. Para, não fala bobagem. Palmeiras tem no mínimo, ó, não preciso nem olhar, deve ter no mínimo 10 a mais que os caras. Lógico, Domênico, mas perdeu os últimos jogos. Não importa, perdeu. Quero que se dê. Perdeu pra todo mundo ano passado, pô. Ué, foi o Palmeiras que ele não ganha. O Palmeiras ele não ganha do Goiás desde 2010. Então é bom. Segundo meu pai, quando acontece isso, o que acontece? É o dia de quebrar, filho. Hoje lá, posso falar pra você? Hoje é uns 3-0. A nós? Vou passar aqui, ó. Tração do Palmeiras aqui de quem vai fazer os gols. Quem? Calma, seu Bento, calma. Já vai dar. Vamos lá. Pera. Fernando Braz. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando? Acho que eu tô falando grego, acho. Ou tô falando aramaico. Ou tô falando em holandês, sei lá. Olha, é possível, cara. Eu falei aqui que o Goiás, ele tem, no mínimo, menos que 10 vitórias. O Palmeiras tem mais que 10 vitórias a mais que eles. Claro. É isso que eu falei. Falei e digo, hoje será um jogo difícil, acho que o Palmeiras ganha. Tá, mas não posso colocar minha ficha que o Palmeiras ganha. Deu pra entender agora ou não? Deu. Então vai. Vamos aqui então, Fernando Praz. Isso, hein? Lucas. Pera. Quem é Lucas? Fernando Praz é sensacional. Vamos quem lá. É Lucas? Lucas, lateral direito. Quem é Lucas? Lucas, um grande lateral direito do Palmeiras. Aí muito bom. Relaxa aí, Domênico. Relaxa. Vitor Ramos. E Vitor Hugo. Os dois Vitors. O que você acha disso? Certo. Bom. E lateral esquerdo, Egídio. Egídio. Aí, que ele mesmo disse que não está bem, mas é bom. Aí vem Amaral. Não está bem, mas é bom. Amaral, o Coveiro. Não, esse não é o Coveiro. Eu tive com ele sábado, um abraço para Amaral, Coveiro. Thiago Santos, a estreia. Ele foi bem no último jogo, né? Espero que vá também neste. Então não é estreia. Não, peraí, quem está falando? Thiago. O Thiago Santos. O Thiago Santos entrou. Ele entrou no segundo tempo, né? Entrou no segundo tempo, foi bem. Tá certo. E espero que faça um bom jogo hoje. Robinho não está bem, mas é bom jogador. Aí temos o Tridente aqui, ó. Tridente? É, o Tridente. Como assim? Dudu, Barrios e Gabriel Jesus. Dudu é bom, Barrios não está bem e Gabriel Jesus é sensacional. Olha, tem um breve histórico aí, segundo o Footpedia, pra esclarecer... Vai sobre os números. Pra esclarecer sobre esse grande clássico do futebol brasileiro. De verde, clássico verde. Não é clássico esmeraldino. Olha aí, atenção. Sim. Palmeiras e Goiás, segundo o Footpedia, né, que é um estudo elaborado pelo Globoesporte.com, tá aqui, olha. Quem mais venceu no Campeonato Brasileiro? Palmeiras venceu 23 vezes... O Goiás venceu 11 vezes. Falei que era 10 a mais? Mais do 10. E são 7 empates. O Palmeiras fez 67 gols, o Goiás fez 50. O maior tabu entre eles é do Palmeiras, vencendo por 11 oportunidades seguidas. Deixa eu ver aqui mais. Maior goleada entre eles. O Palmeiras meteu 4-0 e o Goiás meteu 6-0, que foi o resultado que foi mencionado no, ano passado, no programa a respeito do ano passado. Coisa, ano passado. E o Goiás eliminou o Palmeiras numa Copa Sul-Americana no Pacaembu. E o que eu falei aqui, Domênico, que o Palmeiras não ganhou, não ganha do Goiás é desde 2010 lá, no Serra Dourada, onde será o jogo, né? Lá o Palmeiras não leva muita sorte, viu? O Corinthians empatou lá, não foi, mano? O Corinthians empatou 0-0, Motinha, mas o time do Goiás é fraco. O Santos tomou 4. Dá pra ganhar, mano? Dá. O Corinthians jogou lá, Domênico, jogou mal, mas mesmo assim o goleiro do Goiás foi o melhor em campo. Ele pegou umas duas, três bolas ali cara a cara. Mas o Goiás não é nada disso não, cara. Dá pra ir lá e dá pra buscar os três pontos, sim. Agora, no Serra Dourada... É o jogo hoje no Serra Dourada, né? É lá. No Serra Dourada, sim, o Goiás prevalece o mando por ligeira vantagem de 8 vitórias contra 6 do Palmeiras. Lá. Então hoje seria sugestivo um empate. Em lá. Os Palmeiras tem ligeira... Em verde. O Goiás tem ligeira... Pelos números, então, é empate. Não sei. Secação de pimentão, RG. Mas você vê que ó, a manchete do Palmeiras... Pronto, todo mundo, não pode falar nada. Todos falam na manchete, todos secando. Seca o time de vocês, vai pro inferno, porra. Você esqueceu da palavra mágica. Só um minuto. Esse é humano, né? Posso concluir? É humano. Pode. Eu quero perguntar se você permanece feliz com o desempenho da equipe. O dia tá melhor. Isso é o tricolor. Tricolor. O senhor está melhor. Vamos falar do tricolor. Eu tô. O senhor está feliz? Tô feliz. Continua assim. Olha aí, com muitos desfalques, daqui a pouquinho, 19h30 contra o 10 Jack. 10 desfalques. Então, pode ter, é gol, vai ter, pode ter a vinhetinha aí, né? Nós tem gol. Nos finais, aí podemos ter a vinhetinha, né? Exatamente. E o tricolor aqui, Mota Escura, vai a campo hoje. Olha, não tem muita confirmação, porque tem muito desfarque. O pessoal nem sabe direito quem é. Mas provavelmente seja esse o time. É, qual? É, evidente. É. Renan Ribeiro. É. Sensacional. O Mitinho. Aqui, Bruno. Não, o Renan vem bem mesmo. É, o Mitinho, bem, o Mitinho. É. Aí vem o Mino. Assim, Mitinho. Categoria de base. Ah, o filho do Mito. O filho do Mito é Mitinho, pô. É o filho do Mito, filho. Já nasceu. Mas eu vou te falar um negócio. Mas é o filho do Rogério Ceni? É como se fosse. Ah, como assim como se fosse? Na escola do Rogério tá lá com o Mito, com o pai. Meu pai, Mito. Mas o Renan Ribeiro. Ele vem fazendo defesas que o Rogério faria. É. Vamos lá. Lateral direito, o Bruno. Quem deve estar muito bravo agora. É. Digamos que, no momento, razoável. Lianco. Garoto da base. Ninguém sabe, Edson Silva. Mas São Paulo vai colocar o Lianco porque não tem opção mesmo? Não. Não tem opção. Azedou o caldo. Edson Silva, cabeção. Edson Silva, razoável. E... Na média da zagueirada nacional. E Reinaldo. É, abaixo da média dos laterais nacionais, né? Olha, defesa preocupante. Hoje, olha, grandes emoções. Aí você fala, mas pra enfrentar o Joinville preocupa? Sim, porque o Reinaldo podia estar no Joinville, o Edson Silva podia ser zagueiro do Joinville. Pô, atacante de Joinville é o Kempis. Vamos lá. Não interessa. Esses caras. Mas ele fez gol no Palmeiras. Era homenagem àquele Kempis? Mário Kempis. Olha os últimos jogos. Jogou muito esse Mário. Tem feito gol, filho. Marcelinho Paraíba com 118 anos, foi já. Thiago Mendes. Bom. Hoje acho que o melhor do meio de campo de São Paulo. Wesley vem jogando futebolzinho razoável. Michel Bastos. Já esteve melhor. Hoje, razoável. Ganso. Último jogo fez um bom jogo. O Ganso vem jogando bem. Também. Pra desespero do Benjamin. Aí o ataque, tem dúvida aqui, ó. Centurion. Meu Deus. E o Alexandre Pato. Centurião que tá melhor, diz que treinou, que tá bem e pode jogar. O Centurião pode dizer que tá bem, mas o futebol dele vem sendo horroroso. O Wilder é um jogador horroroso. E o Alexandre Pato. Alexandre Pato é o que salva a lavoura. Aí você fala, pô, você que tá criticando, vai torcer? Lógico que eu vou. Mas é fraco esse Wilder. Tem que torcer, gente. Torcedor, nosso papel é esse. É lógico que é torcer. Não tem a dúvida. Não, mas tem gente que às vezes torce pra perder. Você pode torcer, só não pode distorcer a realidade. Que tem alguém. Domênico. São Paulino, você torce pra perder. Ô, Domênico, você acha que quando na crise do Palmeiras Não tinha cara aqueles, que torcia pra dar AM. Se tiver interesse, então. Só se for interesse político. É isso que eu tô falando. E pra não dizer que a gente não vai buscar números. E pra mim, Mota, desculpa, esses caras que você falou aí, existem. Mas pra mim, não são torcedores do time. O cara que torce, pra mim, o cara que torce... Pra dar M, né? O time verde, pra ele se prevalecer na política. Porra, é porque o cara não gosta do clube. Lógico que não. O cara que gosta é aquele cara que torce na hora ruim, na hora boa. Também acho. Qualquer momento. Esse cara é um cramulhão. Trouxa. O seu Bento... Pra não dizer que a gente só fica procurando os dados de Palmeiras e Goiás. Não. Ah, temos Jack? Fomos atrás dos dados de São Paulo e Joinville. Não tem. Tem. Jack subiu hoje. Foi. O Sombra foi. E tá registrado. O Joinville é um baita freguês do São Paulo. É um baita freguês. Não tinha dúvida disso. O Joinville nunca ganhou do São Paulo. Nunca ganhou. É perigoso. São duas partidas e o São Paulo ganhou as duas. Isso é artista. Tô com medo agora. Você sabe que isso é perigoso, hein? Enquanto Não, eu acho duas que o São Paulo partidas. Ganha. O São Paulo ganhou em 87 por 5-0 e ganhou em 2015, 23 de maio de 2015, por 3-0 no Morumbi. Sei lá, esses negócios de nunca ganhou. Primeiro turno. Gosto. Ah, sim, claro. Obrigado. É a Ludmilla mandou avisar que é hoje. O São Paulo nunca jogou em Joinville contra o Joinville. Nunca jogou. Sempre tem a primeira vez, velho. Não é verdade? A gente já foi lá no Patético lá Paranaense, a gente nunca ganhou lá. Olha. Nunca ganhou aí... na Arena Patético, que tava, não pagaram a conta de luz, agora voltou. É, chupa Patético. Mas eu soube, esse time do Joinville, ele é ruim. Porém, ele começou... ruim. Ruim com vários erros. Porém, né... Ele começou o campeonato muito ruim, muito pior do que vocês imaginam. E depois ele deu uma crescida no campeonato. É, mas o São Paulo hoje tem que ficar esperto. Sabe por quê, Domênico? Porque é o seguinte, hoje é o dia que Michel Bastos, Ganso e Pato tem que fazer a diferença técnica. Total. Porque e o Thiago Mendes tem que colaborar também. Porque no resto da escalação, o São Paulo tem alguns jogadores que poderiam estar jogando no Joinville. Entende? Esse que é o problema, né? Tem Reinaldo, tem Edson Silva, tem Wilder, né? Esses com certeza jogadores acabarão lá. Eles poderiam estar jogando no Joinville pela sua qualidade técnica. Então, isso é verdade. Pato, Ganso e Michel Bastos, muita diferença. Então, eles têm que hoje fazer a diferença técnica. O resto tem que correr. Tem que correr, porque também só vai conseguir fazer isso, quer correr. E Renan, faz uma partida sensacional, Mitinho. Tem que ter vontade pra ganhar, né? O Mitinho tem que fazer uma partida sensacional. Estádio 97 agora vai falar da... Olá, mano! Ganhamos! Ganhamos um presente. Muito obrigado. Queria, antes de mais nada, agradecer o pessoal da Ola aí que mandou presentes pra gente aqui também, ó. E avisar o ouvinte que ligar aqui no Estádio 97 e disser o seguinte. Olá! The Never Ends! Entendeu, Motinha? The Never Ends! Sim, isso aí. Olá! The Never Ends! The Viva Never a pegação, Ends! Entendeu? Viva a pegação! Sim. O cara vai ganhar um kit top da Ola, entendeu, ouvinte? Mais uma vez, ó. Olá! The Never Ends! Viva a pegação! O cara ganha um kit top da Ola, assim como nós ganhamos também. Eu vou experimentar meu kit com o seu Bento. Obrigado, isso, pessoal da Ola. Posso falar da Ola aqui, Sombrar? Pode! Vocês sabiam que a Ola... foi a marca de camisinhas que inventou o dia do sexo? Vocês sabiam disso? Você tá falando? Se sua professora perguntar um dia qual a empresa inventou o dia do sexo, você tem que falar assim, amigo. Foi a Ola. Isso aí é lógico. A professora vai perguntar. Tem que perguntar, velho. Porque sexo é cultura, velho. Dia 6 de setembro, velho. 69, entendeu? 6 por causa do dia 6. 9 por causa do mês de setembro, Domênico Gato. Certo. 69. Ó. É, essa data é emblemática, hein, Domênico Gato? É sugestivo, velho. 69, lembra sexo, muito ou não boa. É? Boa. É isso aí, galera. Foi em 2008 e desde então a marca homenageia aquilo que deu origem a tudo, véio. O sexo. Porque todo mundo fala, Adão e Eva, não sei o quê. Velho, deram uma catracada, velho. Deram uma catracada. Lógico que foi. Assim como a cegonha não te trouxe também. Teu pai deu uma fumada com a tua mãe. Não fala assim. Foi isso, Motinha. Lógico que é. O sexo originou tudo, cara. É um dia, Motinha, esse daí, dia 6 do 9... para a sociedade brasileira discutir abertamente o assunto, mostrar aquele seu lado positivo, porque sexo é legal, é positivo pra caramba. Tem que discutir também, quebrar tabus, acabar com aqueles preconceitos idiotas e disseminar o sexo seguro, porque sexo legal é o sexo seguro, é o sexo com a proteção. Então, amigão, se liga, você, ouvinte do Estádio 97, com Ola, The Balada Never Ends! É isso aí, galera, viva a pegação com a Ola! É isso aí. Adoro. Estádio 97 também tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Eliar, muito além da partida. Esser, construindo com valor. Estádio 97, agora... deixa eu ver aqui, muito bem... Eu vou falar agora de HDI Seguros. Muito bem. Você, de repente, está no trânsito, está ouvindo Energia 97, que você gosta muito, está ouvindo o Palhacinho de manhã, está ouvindo Energia na Veia, de repente, está ouvindo Vibe 97 à tarde com o Desertor. Aí você está no seu carro, esperando o sinal abrir. Pimba! Aquele coice na traseira. Putz, aquela pancada. Coice na traseira, velho? É, pancada. Coice entre aspas, né, sim, mano? Lógico. Não é um cavalo, é um carro. Lógico, aquela pancada. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauan Raymond. Batida vai juntar gente pra olhar, hein? Não bastasse o cara ainda tá fazendo novela nova. É, vai, relaxa. O Cauan tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro, hã? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Não tem dúvida, vai fazer seguro novo, vai renovar. É HDI, meu amigo. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Ô, Mota, mas antes das manchetes, fazer uma pergunta pra você. Da pimenta? Aqui, eu tô vendo aqui no UOL, teria vazado o suposto vídeo de Jobson fazendo sexo. Você é o tipo do cara que gostaria de ver o Jobson fazendo sexo? É meu tipo. Nossa. Ok, ok. E depois que eu vi o seu Bento fazendo qual sexo? Qual jogador você gostaria que o vídeo vazasse? Falcão. Na quem? Época, Falcão. Não, jogador atual. Atual? Atual. Walter Gordinho. Ah, o Walter. Walter Gordinho. É, seria sensacional. Walter, você gostaria? Ah, os técnicos todos, por exemplo. Os técnicos? Ah, o Guto Ferreira. Não, mas por exemplo, olha, por exemplo, Guto vai. Ferreira. Vamos falar lá, vai, olha. Você vai ter que escolher. Imagine o Tite fazendo sexo. Você vai ter que escolher um técnico. Deixa eu falar um negócio com você. Se tivesse um vídeo vazando. Deixa eu falar um negócio com você, meu. Eu não tô trabalhando. Eu queria ver o Tite, deve ser engraçado. O Tite é aqueles caras que. Murici Ramalho. Tô fora. É. Tite. É. Felipão. É. Não vem, não. Ou Marcelo Oliveira. É, liberalmente forte essa acusação. Qual desses quatro você gostaria de ver um vídeo? É que eu acho que o Tite faz sexo de meia. Não dá. Com mais força. Que é? Sexo estou de meia. Sabe o cara que faz sexo força. De meia? É esquisito. É... Não, eu prefiro o Felipão. Felipão? É, Felipão e Murtosa. Tu é palhaço. É, e do Portuga. Você chegou Murtosa ou é. Sim? Sabe por que ele falou? Sabe por que ele falou do Portuga? Não. Porque o Portuga ganhou uns drinks da Ola. Ganhei, tá bonito, hein? Obrigado a Ola aqui, ó. E disse que, vai estrear no Book Rosa. No Book Rosa. No Book Rosa. É. É boa aquela menina lá, tal de Bruneta, não é? Vem cá, Portuga, experimenta essa camisinha de uva aqui. Não, vem cá. Já pra lá, meu negócio é ó. Você sabe pôr camisinha com a boca? Não mexe com fogo que ele. Não mexe com fogo. Não mexe com fogo. Cuidado com Portugal tem habilidade do elefante. O cara falou o nome da pimenta que eu falei aqui. O cara falou que é verdade. O nome é uma pimenta da Índia. Ela é usada pra espantar elefantes na Índia. Ela é forte. Não é pra comer. O nome dela é Buti Jolokaya. Então vamos lá, Jolokaya. Você pôs no tempero, saiu. Onde saiu o Cristiano, hein? Infelizmente não deu pra. Ah, mas não era, o Cristiano tá fazendo hora, né? É, já tava pra. É. Aí, mano. E aí, Motinha, vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro. Motinha véio. Não, sou eu aqui. É, seu peito. Motinha! É, você tá sem moral. Ô, mano, pelo tadinho, amor ele ficou magoado. Não é tão magoado, é que você sabe que eu jogo no mesmo time que você, meu. Né, parceiro? Tamo junto, então, você é parceiro, bem. Então e aquele vídeo seu que vazou? É que você bem é um da casa, vazou, bem, sim, eu já considerei aquele. Você aqui um integrante. Então, beleza, valeu, mano. Aquela lua branca, assim, eu vi. Agora já tô mais aliviado, viu, bem? Por quê? Agora o Corinthians já atingiu a nota de corte. aqui. Ah, agora não cai mais. Eu tô tranquilo, o Corinthians não cai mais. Agora você não cai mais, já. Agora os terroristas aí vão ter que guardar o discurso pro ano que vem, porque não, porque o Corinthians tem uma série de jogadores, eu acho que cai. Isso aqui, não, tá aí, ó. Agora tá aí. A nota de corte agora permanece na Série A pro ano que vem. Vamos lá. Fala do Coringão aí. Coringão, Coringão hoje. Lá no. Contra o. É coisa da cabeça do mano. Hoje é na arena, hein, inclusive. Ah, só um louco falando pra mim. Do Fluminense. Sim. Vamos lá, aqui o Tite já também praticamente definiu o time, já tá definido, né? Por respeito, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que pode ser isso. Cássio, Fagner, Edu Dracena, Gil e Guilherme Arana. Isso. Temos aqui o meio-campo com o Ralf, Jadson. Jadson. Aí temos novidade aqui, o Marcial. Sim. É, ó, Marcial, Renato Augusto e Malcom. Na frente, Wagner Love. É, o desenho tático aí, Bento. A defesa aí você postou lá com o Fagner, Dracena, o Gil e o Guilherme Arana. Aí o meio-campo vai jogar ali com o Ralf, vai jogar esse menino Marcial do lado dele aí, pra fazer as vezes aí do Bruno Henrique, do Elias, enfim. Vai jogar um pouco mais avançado à frente dos dois ali, o Augusto e o Jadson, e na frente ali o Malcom e o Wagner Love. É legal, Bento, porque hoje o Corinthians estreia o terceiro uniforme aí laranja. Você gostou? Legal. Eu particularmente eu gostei, não gostei, cara. Não, Sombra. É, eu sou contrário a essa ideia de terceiro uniforme aí nos times brasileiros. Principalmente pelo fato de fugir a cor original. Tudo bem que a do Corinthians aí faz uma alusão ao terrão, aí é uma camisa laranja pra fazer uma alusão ao terrão. E o que eu queria salientar aqui é que o Corinthians vai ter três meninos aí formados na categoria de base, Sombra. Apesar do Marcial aí ter tido já uma passagem pelo exterior, mas é um menino que despontou aí na Copa São Paulo aí e ganhou destaque aí com a camisa do Corinthians. Então, você vai ter ali o Malcom no ataque, que é um jogador que já vem atuando há algum tempo. Esse Marcial fez uma boa Copa São Paulo. E o Guilherme Arana aí que tá ganhando algumas oportunidades aí com a lesão do Wendel. Então, acho que é legal quando você faz uma alusão a um terrão, ter algumas pessoas ali que puderam usufruir daquele assunto que você tá expondo ali com a camisa nova. Então, é bacana assim. Eu acho que a ideia, apesar de eu... É que eu sou um pouco radical, velho. Eu sou aquele cara meio conservador, mano. Eu, se fosse americano, eu seria republicano. Entendeu? Ó, Estados Unidos, republicano. Eu seria um democrata. Eu sou até certo ponto aí um pouco mas conservador. Mas você não é tão burrango assim, vai, meio... Vai, não. Você não é republicano, vai. Você não tem esse jeito. Eu sou radical, você não tem esse jeito truculento. Eu sou meio texano, esse jeito véio. Lenhador, não. Eu sou meio texano. É, mas tô zoando. Vamos dizer que você é tradicionalista. É, não, mas é com relação aí às terceiras camisas aí, vale a pena aí a iniciativa. A torcida do Corinthians, ela tem uma aceitação muito boa. O Corinthians sempre que lança uma terceira camisa vende bastante. E ainda mais fazendo alusão ao terrão que a torcida do Corinthians tanto gosta, eu acho que vai valer a pena sim. Então vamos que vamos, tá chegando aqui nosso convidado, um abração pra ele também. E hoje tem Corinthians e Fluminense daqui a pouco aí. Temos Corinthians e Fluminense, o Coringão brigando aí pra preservar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Fluminense que não vence, se não me engano, há 7 jogos, né, mano? E possivelmente não vencerá hoje também, Portugal. O Fluminense hoje vem desfalcado. É. O Fluminense não, mas esse é verdade. É aquele número que faz tempo que não dá na roleta. Cadê os números do Fluminense? Eu acho que vai ser difícil sombrar o Fluminense. Conseguir uma vitória hoje até pode acontecer. Futebol é dinâmico e isso pode ocorrer também. Mas eu acho que a chance do Fluminense conseguir uma vitória hoje aqui é mínima, porque o Fluminense vem desfalcado do principal jogador, que é o Fred. Vem reforçado também com o desfalque do Ronaldo Gaúcho, né? Porque o Ronaldo Gaúcho não joga. É reforço? Não joga? Não joga. Não. Pô, na boa, isso é reforço pro Flu, cara. É o que eu tô falando. Ele vem desfalcado do Fred, mas vem reforçado pela ausência do Ronaldo Gaúcho. Ele vem sem o principal desfalque. Então, eu acho que o Corinthians ele tem tudo. Mas o Flu não é aquele time que você fala assim, puta... Tem o Cícero lá que vira e mexe, tem feito gols. É. Tem aquele Gerson aí que já tá vendido e a torcida não quer saber pra ele com a bola. É um time nota 5. Mas o Fluminense é tabela mostra, velho. Fluminense, por mais que esteja próximo do G4 ali, RG, o Fluminense é o 7º do Campeonato Brasileiro. Mas nos últimos 5 jogos, o Fluminense perdeu 4. É. Bom, mano, escuta, não vai ter agora nenhum o Fluminense. Vamos falar do Santos? Bora. Vamos ver. Então, tá bom, vamos lá, falar do Santos. Ô, RG. Ah, tudo bem? Tudo certo? Ah, hoje só sofá, né? É, mas amanhã não, né? Não, amanhã é outro... É Chapecoense. Amanhã é outro dia. Amanhã é Chapecoense, olha só. É, contra o Figueirense, a pedida da torcida, do maior galera, o jogo da volta será no Pacaembu. Vai ser mesmo. Vai ser confirmado o jogo da volta. Polícia Militar autorizou? Autorizou. Aleluia. Certo? Então, mas amanhã a Chapecoense, ainda tá na... O Ledesma chegou, deve assinar contrato amanhã na quinta-feira, passou o dia inteiro fazendo os exames. Fez aquele famoso examezinho. Exatamente. É isso aí, RG. Estamos tranquilos, sossegados. O Santos também pediu a CBF para ter mais jogos às 11 da manhã. Ah, é? Aí, que legal. O Santos que parece que o elenco, a torcida, agradou. É tudo na contramão, né, cara? É incrível, impressionante. Mas o jogo às 11 é legal. Ah, é legal. Legal o cacete. Acho que às 11 é legal, você tá dormindo. Pô, você fica na farra. No concordo com você. Nem tomou café, velho. Você não faz igual o Domênico que acorda cedo pra ver o jogo do time dele. E você acorda cedo, você tá falando? Você acorda cedo? Você tem que acordar pra trocar a fralda do seu filho. Eu não tenho. Não, ainda bem que eu tô desfraldando. Que mentalidade retrógrada a sua. O torcedor tá provando que gosta desse horário das 11 da manhã sim. É aí, ó. Problema dele. Como diria o velho sábio, o artista vai onde o povo está. Problema deles. Se estão jogando lá, também dizia isso. E o jogador tem que jogar o horário que o torcedor quer também, cara. Ih, torcedor, você tá louco. Bebeu. Ih, bebeu o cacete. Tá 11 horas da manhã no domingo é legal pra vai cacete. Lá falar isso pro vai lá falar pro técnico do seu time isso aí. Dane-se. Dane-se. Mas o Tite, ele pode pensar o que ele quiser. O público gosta desse horário. O e o Corinthians até agora nem jogou às 11. As pessoas gostam. Eu respeito o atleta. Então, mas eu não gosto. O Corinthians está sendo privilegiado. Privilegiado não, porque quando o diretor vai lá e assina um contrato com a televisão, ele sabe muito bem que a Globo determina que determinados times joguem em determinados horários. Se o Corinthians dá audiência domingo 4 da tarde e a Globo zela por isso, vocês têm que enfiar o rabinho no meio das pernas e então é legal ser favorecido. Simples assim. Vai ser favorecido. Se o time um dia der audiência que o meu dá, o meu dá. O meu dá a mesma coisa a audiência que o seu. Mané, segundo o Ibope. O Ibope dá sim e passou vocês esse ano. Segundo os dados do Ibope, está dando. E passou vocês esse ano. É por isso que a Globo paga quase o dobro pro Corinthians. É porque vocês são privilegiados. Mesmo jeito vocês ganharam o estádio do governo. Mano, não, o estádio tá sendo inventar. Não querem inventar. Não fale uma bobagem dessa no ar. O Ibope, os veículos divulgam os dados do Ibope. Se você for ver os dados... Então, eu gostaria que você fosse uma pessoa imparcial e me dissesse o porquê que a Globo tá praticando talvez uma filantropia com o Corinthians. Essa que é a questão. Por que as empresas... Por que as empresas dão mais dinheiro uma para as outras? Não acabei de dizer isso. Mas quem tem que saber é a Globo. Quem tem que dizer? Não, quem tem que explicar é a Globo. É Globo. Agora, você tá dizendo que, os dados que são publicados são mentirosos? É isso que você tá dizendo? Mentirosos não, porque, por exemplo, o seu time quando vai jogar, geralmente na televisão, é um jogo decisivo ou é um clássico? Não. Ou seja, envolve duas equipes. Não, desculpa. Vai falar besteira, mano. Vai falar bobagem. Fala bobagem. Olha, é como você diz, olha aí, ó. Tá escrito. Bobagem. Então, peraí, o senhor tá falando o quê? Que o Marcelo Campos Pinto, que é o responsável por negociar com os clubes de futebol, ele tá doando dinheiro pro Corinthians? Lógico que tá. Ninguém sabe por que o Corinthians é favorecido. Você gosta de dizer. Esse que é o problema, é uma sandice. Você tá se expondo. Não tem motivo. Você que tá se expondo ridículo. Você que tá se expondo ridículo. Só um minuto, Mota. Tá sabendo o que você tá falando. Você nem sabe o que tá falando. Só um minuto. Você gosta de dizer que gosta de um discurso e de um diálogo limpo e claro. Sim. Muito bem. Sim. Você não sabe o que você tá falando porque os jogos que são transmitidos do São Paulo não são apenas finais ou jogos de mata-mata. Jogos decisivos. Não são. Vamos pegar os jogos transmitidos do São Paulo e do Brasileiro. Pega os jogos que o Corinthians teve televisionado contra as equipes que foram e pega os do São Paulo. Então tá bom. Eu vou pegar os jogos do São Paulo, vou fazer o levantamento dos jogos do Campeonato Brasileiro, tá certo? Sim. E você vai ver que, primeiro que o Campeonato Brasileiro não teve jogos decisivos ou jogos de mata-mata, porque são pontos corridos. Não importa, então, mas quando você pega dois times que estão brigando pela liderança, você pode encarar como um jogo decisivo, como não? Bom, tá maluco? O São Paulo jogou contra a Chapecoense, que eu saiba... Tá disputando, Libertadores. A Chapecoense não tava disputando nenhuma vaga. Pelo que eu saiba. Ela luta pra não cair. Um jogo esporádico. O São Paulo tem o mesmo número de transmissão de jogos que o Corinthians no Brasileirão. Gente, não dê. Ó, não deem. O São Paulo. Você que tá justificando. Não, desculpa, você mandou o Mota ficar quieto porque ele fala bobagem. Você está falando bobagem. Não, mas lógico que tá falando. Eu queria que você me desse um argumento sólido pra você justificar o dinheiro que o Corinthians ganha. Não, você tá falando que o Corinthians dá mais dinheiro porque dá mais. Só um minuto, Mota, não precisa gritar. Não precisa gritar. Um de cada vez. Histérica. Calma. Só um minutinho. Então é o seguinte, você falou que o São Paulo, a Chapecoense é um acaso. E o Figueirense é o quê? Com relação a quê? Que é a transmissão. É um outro acaso. Outro acaso? Então é um agora, acaso. Todo jogo que o São Paulo faz contra um time é um acaso. Então o negócio é o seguinte, você pega então quantos jogos do Corinthians a Globo transmitiu e quantos jogos do São Paulo a Globo transmitiu. O mesmo número. A Globo. O mesmo número. A Globo não pratica, porra, Mota, gente. Cala a boca, bicho. Eu tô debatendo. Difícil. Daqui a pouco você fala. É só um minutinho. Vai tomar um cafezinho lá, por favor. Tá, é melhor. O negócio é o seguinte, Sombra. A Globo, ela não pratica filantropia. Eu não sei o que ela pratica. Ela não pratica. Se ela transmite mais partidas do Corinthians, é porque naturalmente o Corinthians dá mais audiência, ela dá mais retorno. Então, isso é fato. Tá, tudo bem. Isso você falou. Agora eu falo. Isso aqui é um debate. Tá certo? Claro. Os dados divulgados pela imprensa são mentirosos? Não, eu gostaria que você me dissesse, então, por que a Globo paga mais pro Corinthians se eu tô mentindo. Mas eu não trabalho na Globo. Você tem que perguntar pra Globo. Não, mas, eu gostaria que... Aliás, essa pergunta também eu gostaria de fazer pra Globo. Basta vocês analisarem. O Corinthians, querendo ou não, ele vai vender mais camisas. O Corinthians, ele vai ter um patrocinador master mais caro que os outros. Isso é natural, é proporcional no número de torcedores que tem. A venda de camisas, por exemplo, nos últimos dias foram dados números por dois grandes vendedores de camisas, online e lojas físicas. O Corinthians não era o que mais vendia. Então, era o terceiro colocado. Eu te explico por quê. Era o terceiro colocado. Nessas lojas que você citou, é muito simples explicar isso. O Corinthians, ele tem uma loja própria. O torcedor do Corinthians... Aí o São Paulo não tem uma loja? Pega aí o faturamento que o São Paulo tem na loja própria dele e pega o faturamento que o Corinthians tem na loja própria dele. Você tem os dados e os números da loja própria do Corinthians? Sombra, basta você analisar. Não, basta não. Você basta tem? Você analisar. Você tem? Gente, isso aqui é amostragem. Se você pegar, não, por exemplo, é o número de torcedores do Corinthians, pega o quanto o Corinthians vende de camisa, somando essas lojas aí de varejo que você citou, mais as lojas próprias de materiais esportivos do Corinthians. Eu sei, é amostragem. Por que numa loja de uma grande rede, a amostragem maior não seria de corintianos entrando na loja de rua? Porque o cara vai prestigiar a loja do próprio clube. Meu Deus. E o São Paulo não tem uma loja também? Não sei se tem, talvez, os produtos. Então eu te digo, tem. Que o São Paulo, então, mas você precisa ver se a loja do São Paulo tem um faturamento maior do que essa loja de varejo que você está citando. E você precisa ver se a loja do Corinthians tem maior faturamento. Eu sei que tem. Você quer que eu coloque alguém do Corinthians aqui para falar isso no ar? Eu coloco. Não, porque ele não sabe o faturamento da loja do São Paulo. Como ele não sabe? Ele do São Paulo, ele não sabe. Estou falando do Corinthians. Mas ele pode falar pelo Corinthians, não pode falar pelo São Paulo. Mas o que você me perguntou é se eu sei que o Corinthians ele fatura mais com a loja própria do que com a loja de varejo. E eu sei que fatura. Por quê? Eu sei que fatura. Você sabe não, você não tem os números. Eu posso colocar, você quer que eu coloque? Volto a falar aqui. Coloco alguém pra falar isso pra você no ar. Eu já li matérias a respeito disso, Sombra. Traga as matérias. Mas isso não, justifica. Alguém. Você quer não, que eu coloque alguém pra falar? Eu quero que você traga as matérias. Não, eu coloco alguém, vai representar o clube. Ué, eu tô te dando um argumento. Não, mas o cara do clube não é o dono da loja. Meu Deus, Sombra. Não é. A questão não é ser o dono, mas ele sabe. Ele vende. Olha, aí, desculpa. Aí você tem que ver quem é que vende mais camisa, não interessa de onde é, de tudo. É lógico, tem que fazer a somatória. Você tem que ir lá, por exemplo. Pega sua loja de varejo, lá, quem vende as camisas é a Nike, então você tem que pegar os números da Nike, os números do São Paulo, quem é hoje a fornecedora? Pega lá a fornecedora B. Aí sim você pega um apanhado geral. Agora, isso é bobagem. Agora. Voltando ao assunto, na minha opinião, saber o porquê que a Globo paga porquê, mais pro Corinthians o do porquê que a Globo paga mais, não adianta vir com isso. Só um minuto, vocês falaram, eu ouvi, agora eu gostaria de que vocês ouvissem. Falar que é porque dá mais audiência é uma bobagem desgraçada e desvarrida. Por quê? Porque já foi provado. Os números do Ibope são mostrados a todo instante, gente. O Palmeiras joga, tem o mesmo número de pontos do São Paulo e do Corinthians. E por que em jogos iguais. Aí você tem que perguntar pra alguém da Globo, mano, não é pra mim. Eu não sei te responder. Eu gostaria de ter essa resposta. E por que o dirigente do Palmeiras aceita isso? Por que que... Ué? Aí já é uma outra história. Porque eu acho e já disse aqui e repito. Eles são burros. Porque o presidente do Palmeiras deveria de se unir. E não vai acontecer. Isso que eu tô falando, Bruno. Isso é uma utopia. Mas deveria de chegar Palmeiras, o São Paulo, o Santos. Fluminense, que não ganha mesmo. Sabe, os caras que disputam um campeonato definitivamente. O Grêmio tá disputando. Galo, que tem torcida. Então esses caras têm que ganhar a mesma cota. Ou fazer uma distribuição diferenciada de cotas. Você pega um campeonato, vai começar do zero. Você divide a cota pra todo mundo no ano que vem igual. É uma liga. E quem é que ganhar o campeonato, ele tem uma cota maior, o segundo colocado tem uma cota um pouquinho menor do que o primeiro, mas maior que o terceiro, e assim sucessivamente até o último. E aí sim, você começa a fazer um campeonato diferenciado. E aqueles times vão lutar pra ser campeões, pra ganhar mais dinheiro. Vocês falam de pesquisa. Agora, esse negócio de pagar mais, porque transmite mais, porque dá mais dinheiro, é bobagem. O Palmeiras hoje é o maior número de sócios-torcedores. Então, se for ver a amostra de números, o Palmeiras é o maior que todos. Não, então você tá aqui. Ele só perde pro Internacional. Então, só perde pro Inter. Já começa errando dado. Não, errei dado, né? Eu falei que o Palmeiras é o maior de todos de São Paulo. Não, e só perde. Então, eu tô repetindo pra você ouvir, que vocês não deixam eu concluir. Palmeiras é o maior de todos, tirando o Internacional do Brasil, então, mas de São Paulo é maior. Então esse número aí que vocês passam é absurdo. O negócio é o seguinte, é segundo os dados das pesquisas que vocês estão citando aqui. O Flamengo é a maior torcida do Brasil, tá? Acho que com, não sei, beirando os 30 milhões. O Corinthians, ele beira aí os 24, 25 milhões. Você pega aí o terceiro colocado, que deve ser o São Paulo, tá abaixo da casa dos 20. não dá pra falar que quando o Corinthians vai jogar, vai ter uma audiência igual ou proporcional ao terceiro colocado. Não dá, gente. Assim como que o Flamengo, quando vai jogar, vai ter uma audiência maior. O Ibope é mentiroso? Não tô falando que é mentiroso, mas pode estar equivocado. Pode ser, talvez, um pouco impreciso. Impreciso? É, você pode pegar, talvez, aí, desculpa, uma entidade como a Globo, tá certo? Que não é besta. Uma entidade que deposita o dinheiro que a Globo põe no futebol. Você me dizer que todos os times, quando vão jogar, dão a mesma audiência, é chamar o cara lá que assina o cheque de idiota. Mas, mano, nem todo mundo que assiste o jogo do Corinthians é corintiano. Eu acho que tem gente que assiste o jogo do Corinthians pra secar o Corinthians, aí que tá. É a torcida anti-Corinthians que também faz uma composição da grade. Então ajuda você. Mas, peraí, o antes... Vamos parar de ver essa merda. Portuga, desculpa. Vamos parar de ver. Pera. Hoje. Pera só um minuto. Hoje passará o Palmeiras, não tô enganado. É o Palmeiras que vai passar o Goiás hoje, Palmeiras? Acho que é Palmeiras e Goiás. Então, assim, hoje, desculpa, quem não tem o pay-per-view pra assistir o Corinthians e Fluminense, vai assistir o jogo e vai secar o Palmeiras esperando as bolinhas aparecerem. Eu vou dormir. Sim, senhor. Esse papinho é furado. Falar que não torce pro adversário é uma bobagem. Não, é, perde sim, perde. O senhor e qualquer um perde. Perde sim. Falar que não é bobagem. É mentir pro público, é falar que o cara é burro. E ele não é burro, público. Eu vou ver o jogo do errado, não. E o São Paulino também. Ah, não, São Paulo, se tiver o PPV, vai no São Paulo. Se não tiver, e não tiver TV paga, ele vai assistir o que tá lá expondo pra ele. E não importa qual é o torcedor que está vendo o jogo. Então. Se não importa se o corintiano hoje vai ver o jogo do Palmeiras. Sim. Não importa. O número vai ser o mesmo. Não importa. Sabe por quê? Não importa. Se o corintiano tá vendo o jogo do Palmeiras, não importa. Mas tá dando audiência, não é? Porque não é o número. Quem tá chamando a audiência é o Palmeiras. Exato. Então o campeonato dá audiência. Então, não é o diferente. Não interessa se. Sim. Ah, olha, mas quem tá dando audiência é o corintiano. Quem chamou a audiência foi o time Palmeiras. Sim. Ah, o jogo é do São Paulo, mas quem tá assistindo é o corintiano. Quem chamou aquela audiência é o São Paulo Futebol Clube. Ponto. Tá. Não interessa. Sim. E quem deu aquela pontuação, então, quem chamou a atração, qual foi? Não é verdade? É muito precário dizer que só o seu torcedor se joga do seu time. É muito bom isso. Porque o que se valoriza... É o que torce, é o que vai lá. O que custa... O que custa não é o telespectador o que custa, é a atração. É o chamariz da coisa. É a chamariz. Então, se é corintiano, se é São Paulino, é palmeirense, que tá assistindo, não interessa. O custo é quem tá chamando aquela audiência. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a audiência mesmo, porque nosso convidado especial... Tá assustado, hein? Tá assustado. Imagina que mas tá. Mas é um cara... Imagina ele. Assustado. Eu tô, imagina ele. Mas é um cara envolvido com televisão. O cara é estrela. Ele sabe o que presta ou não. É um cara que tá acostumado a passar maquiagem. Ah, é? É um cara que fez as pessoas virarem sucesso na vida. Ele sabe ver um bom produto. É um cara que fez as pessoas ganharem muito dinheiro na vida. Muito não dinheiro. Não é não? É muito dinheiro. Vamos falar em dinheiro, vamos falar da BV, Benjamin. Olha só, amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. E estamos recebendo aqui um cara que é um baita sucesso. Aí você fala, mas ele é ligado ao mundo do futebol? Não, nem um pouco. Embora ele tenha um time de coração, é fato. Opa! Né? É, estamos recebendo um cara que vocês estão cansados de ver na televisão. É um cara que transformou a vida de muita gente. É um cara que muita gente vai atrás dele tentando ter a vida transformada. Estamos recebendo aqui um dos maiores produtores da música nacional. Estamos recebendo Rick Bonadio! Aê! Sensacional! Galera. Seja bem-vindo! Obrigado, hein? Gostei dessa discussão. O programa de vocês é muito divertido e é legal porque é isso aí. Cada um defende realmente o que acredita, né? Defende seu time. E aí, Rick, parece beleza, que eu tô cara? No boteco, só faltou a cerveja. É, mas é isso, essa ideia. Mas essa a cerveja ideia. Não tem. Você quer, não tem problema. Por tem isso uma... não. Esse mocinho que trabalha pro seu Hélio Cosmo, ele pode buscar pra você. É, empresário. Hélio Cosmo Leite. Hélio Cosmo. Mas eu não entendi esse negócio da maquiagem, hein? De onde você tirou isso, Sombra? Tá, você faz, quem faz TV usa maquiagem. Não. Não passa maquiagem pra não brilhar o rosto? Faz o não. Make. Tem alguns que passam, viu? Você não passa? Não. Ah, o mano faz, ó. Mas não faz TV, ele passa maquiagem. Não. Faz blush. Eu não gosto, mas tem que passar. Ah, você acha que eu dou pra artista, Rico? Ih, olha, é isso. Nada. Era um pouquinho que eu tô transmitindo vocês. Periscope. Ah, o Periscope. Eu entrei ontem, você tava falando. Quem que quer dar pro artista aí? Você acha que eu dou pra artista? Ali, ó. Certeza, meu. É, adoro. Certeza, meu. Tá, esse dá. Ô, Rick, conta pra gente, porque, pô, você já é um cara conhecido pra caramba, né? É, principalmente da galera que curte uma música, né? Você, há um tempo atrás, aí tava na televisão fazendo Ídolos, né? Isso. É... Porra, aí se tornou nacionalmente ferrou, mais, né, conhecido ainda, né? Mas vamos enumerar aí alguns dos artistas que você... Produziu. Teve o toque de Midas. É. Bom, o primeiro artista que eu produzi que fez muito sucesso foram os Mamonas Assassinas. É isso. Foi... Mamonas, é verdade. Tem uma história muito primeiro, bonita, Rick, até aqui na 97. Primeiro, foi o primeiro, sério? Primeiro sucesso. Não, aliás, fosse os Mamonas, eu não estaria bateu aqui. Bateu o, né, recorde de venda de discos, que era do RPM, né? É, exatamente. O Mamonas é o recorde da indústria fonográfica. E acho que não bate mais, hoje, né? Agora não bate mais. Agora acabou. Como acabou a venda de CD, o Mamonas não vai mais. Mamonas, mas temos Charlie Brown Jr. Vendeu mais que Xuxa, que Padre Marcelo. Então, o Mamonas é o recorde da indústria fonográfica de venda num primeiro lançamento de qualquer artista na história da música no Brasil. Tá, entendi. Então, vamos dizer o seguinte. Quando primeiro eles faleceram, disco, já tinha vendido 1 milhão e 300 mil discos. E depois que morreram, aí... E agora já tá mais de 6 milhões vendidos. Caraca! Mas o que conta é até o momento que aconteceu o acidente, né? Onde encerrou a carreira deles. Eles já tinham batido o recorde. Que antes era do Roberto Carlos. Era do Roberto? Era do Roberto. Pro primeiro disco? Pro primeiro lançamento. E quem mais, Rick, depois? Mamonas, vamos lá. Ah, depois teve o Charlie Brown Jr. E também é um regaço, né? Foi um regaço. Também é uma banda muito forte na história do Brasil, né? Tem Luísa Posse. Tem... A Luísa teve, aqui. Luísa. É, já teve, eu ouvi o dia que ela veio aqui. É a bonita Luísa, a moça, hein? Bonita, uma gata. Pena que é corintiana, né, meu? Que pena, né? Verdade, Rick, boa. Gostei da pena. Sensacional. E é corintiana mesmo, ela é legal porque a gente é muito amigo. Né? A gente batia a boca mesmo com essas histórias. É mesmo. Mas tem muita gente. Aí vem agora mais recente o NX Zero, mas já teve Rouge, Bros, CPM 22. Tem mais. Muitos artistas, né? Já produzi mais. Você prefere o cara que mexe com estilo rock ou não? Ou tanto faz? Não, eu gosto de todos os porque estilos. Porque a maioria que você Domenico pegou, geralmente é o rock, né? Não, Mamonas, todo mundo. Eu já Charlie produzi Brown, Sérgio Reis, por exemplo. Tá? Milionário José tá. Rico. Não importa, né? Eu já fiz de tudo, tudo. No futebol tem o olheiro, né? Uhum. Tem o empresário, aquele cara que bate o olho no molequinho lá com 8, 9 anos de idade. Uhum. Aí ele faz uma projeção, ele arrisca, ele aposta. A música, qual é o olhar clínico? Onde é que você detecta? O olhar, né? Ou o conjunto, ou o individual. Porra, esse cara, eu vou nele que vai dar certo. Como é que é esse processo? Então, eu acho que é muito parecido até com o futebol, né? A única diferença é que a música é um mercado muito mais restrito, né? A gente não tem um time de futebol, a gente tem um artista que estoura, né? A gente não tem 11 jogadores ou 22 jogadores lá no elenco. Mas a minha função, basicamente, é encontrar os artistas novos que têm condição de fazer sucesso no Brasil. Né? Eu acho que o principal é encontrar o cara que tem estrela. Muita gente fala assim, pô, o cara canta bem, mas tem talento, fazer mas... sucesso, tal. Ele toca tão bem, ele é tão bonito, não sei o quê. E tudo isso pesa, né? O cara tem que ter talento, mas ele tem que também ter estrela. Então faz diferença isso, como olheiro, que imagem, eu acho, né, que o ponto é esse, assim, de ver o cara que tem algo de diferente, o cara que vai fazer, que vai conseguir movimentar multidões e vai conseguir vender muitos... Carisma, né? Carisma, é um mistério, De cada 10, quantos desses vão fazer sucesso, Rico? Meio. Não. Olha, eu vou dizer dos artistas que eu escolho para trabalhar, né? Assim, eu tenho uma média, assim, de escolher 10 artistas e pelo menos 4 artistas fazendo sucesso. Os caras jogam um CD na tua garagem, assim, como é que os caras te abordam pra... Pô, ontem ele tava falando no... Entregar CD na prancha de surf, já entregar CD... Ontem ele tava falando aqui no Periscope, você não tava falando no Periscope ontem, eu tava acompanhando. Ah, não, tá assim, os caras estavam falando, meu, o que tem de gente que pergunta pra coisa pra ele, pô, eu tenho música da minha autoria, como é que eu faço pra mandar pra você? O que que eu faço da minha carreira? Você acha que vale a pena? O cara pergunta tudo pra ele. Ele dá uma palestra. Louco, né? Porque isso, eu falo pras pessoas, né? Muita gente até pergunta pra mim, pô, desculpa te incomodar que eu tô te mandando aqui um CD, eu tô te mandando uma música aqui no Facebook, né? Que eu tenho uma página lá que recebo o material da galera. Falo, velho, não tá me incomodando em nada, cara. Isso é o sonho da minha vida, sabe? O meu sonho, assim como vocês aqui, o sonho é falar, né? A gente quer falar com o público, quer ter um público, quer trocar ideia. Então, o meu sonho era que eu queria ser um produtor que fizesse sucesso, que transformasse os artistas em sucesso, que pudesse trabalhar com música, levar pro meu estúdio, tá, fazer o marketing. E hoje eu consigo realizar o sonho de muita gente, mas eu trabalho. Então, quando uma pessoa me entrega um CD ou me manda um link de uma música, seja no Twitter, no YouTube, no Facebook, eu fico muito feliz, eu me sinto realizado. Então, eu tenho o maior carinho de ouvir aquilo que a pessoa me deu e o maior respeito. Uhum. Porque por mais despreparado que o artista esteja naquele momento, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? De repente aparece. Se lapidar coisas, ele, pode, né? Ou lapidar, ou ser o cara de sorte. Às vezes, o cara, mesmo sendo estranho, né? É o Tiririca aí pra provar. Caramba, que o Tiririca foi um sucesso, né, estondoso. Uma vez eu produzi uma dupla que era o Rodolfo ET. Puta, como que você fez isso? Então, os caras venderam o disco de platina, então a gente nunca pode, né, desprezar ninguém. É o lado trash. Quando você pega o Rodolfo ET, que você fala, meu, e agora? Que música que eu vou produzir? Ó, eu vou te contar a história do Rodolfo ET, Sombra. Foi parece assim, que teve uma época que estourou o trash, né? Esse negócio do trash, sempre tem Rodolfo, né? Sempre tem, né? Hoje em dia a gente tem muito trash. Hoje tem mais ainda, né? Hoje a gente tem um trash disfarçado, maquiado, né? O cara não fala que é trash, mas é. É, mas é pra caramba. Não, o cara diz que é bom, mas no fundo é trash. É trash. Hoje nós estamos vivendo a era do trash. A era do trash. Mas então, o Rodolfo ET, eu tava assistindo o programa do Gugu. Eu tava em casa no final de semana e eu rachava de rir com aquelas coisas que o Rodolfo fazia, o ET. Eu falei, meu, esse ET, que cara maluco. Olha, velho, daqui a pouco vamos acordar, daqui a pouco. Aí a ideia foi tua, Rick, de produzir? Então, aí eu tenho um amigo que chama Luiz Tarandashi, que também me ligou e falou assim, puta, meu, vamos fazer uma coletânea, coisa assim. Não, vamos gravar um disco com ele. Aí liguei pro Magrão, que era diretor do Gugu, né, o Roberto Manzoni. Falei, Magrão, vamos fazer um disco com os meninos aí, vamos fazer com o Rodolfo ET. Falei, mas o que você vai fazer? O ET vai cantar agora? Ele falou, não, vamos levar. Porque na época, você lembra do Jordi, Sombra? Jordi. Pensei isso. Porque era um garotinho de 5 anos de idade que tava fazendo sucesso no mundo inteiro. Eu falei, pô, se o Jordi canta, o ET canta. Lógico. Né? Me ferrei. Se ferrou. Me ferrei legal, cara. O Jordi era melhor que o ET. Deu um trabalho, não acredito. Do cacete. Deu um trabalho. Não tinha Pro Tools naquela época, eu me lasquei. Nossa, mas aí eu fiz umas músicas, fiz uns axé, umas músicas daquelas que a gente cantava na escola, sabe? Na quinta série, no quinto. Deu certo, gruda, bem facinho, né? Panela de pressão. Música caramba. Chiclete que gruda, né? Deu certo, vendeu, né? Virou uma puta bagunça, vendeu, aí vendeu disco de platina. Caraca. Então o nego me xingava, né? Pô, você fez esse negócio, você vende disco de platina, não trabalha meu disco aqui, que eu sou um artista da MPB. Ah, bicho. O que vale é fazer sucesso. Número. Número. Por exemplo, o empresário, você tem talvez aí. O mesmo dom que o empresário tem de analisar um jogador. O empresário, geralmente, quando ele não é famoso, ele vai atrás dos jogadores, ele vai em campos de várzea, ele vai talvez em escolinhas para buscar algum talento para poder empresariar e agenciar. Hoje você talvez seja uma referência, não na cidade de São Paulo, como no Brasil e talvez até no mundo mesmo, diante de todos os artistas que você já produziu, de toda a procura que você tem. Você tem uma equipe que talvez te assessore também, ajudando a lapidar, porque você não tem tempo hábil, 24 horas por dia, no seu dia talvez seja um número muito pequeno do que você precisa para poder analisar todos os trabalhos que você vai ter que ouvir. É, mano, você tem talvez um grupo que te assessore? Você tem toda a razão, mano. Assim, eu tenho uma equipe muito bacana. É, temos ali, ó, o Hélio Cosmo Leite, que está ali do outro lado. E também tem a galera do estúdio, né, os outros produtores. O Renato Patriarca, o Gil Daga, o Fernando Prado. São produtores que trabalham ao meu lado, filtrando muita coisa. Então, todo mundo tem acesso ao meu Facebook ali, e todo mundo está ouvindo junto comigo, e a gente discute nas nossas reuniões. Ó, pintou uma coisa legal aqui, o que você acha? Às vezes eu mostro, às vezes alguém mostra. Então, já foi o tempo. Sim, eu ficava, vamos dizer assim, uns 10 anos atrás, eu fazia tudo sozinho. Com o tempo, a equipe começou a evoluir, né? E a galera começou a ficar mais experiente. Então, hoje, meu, eles são bons. E a gente não faz nada sozinho na vida. E quem dita a tendência? Porque, querendo ou não, a gente analisa aí determinados momentos. É porque o samba tá em alta, ora é o funk, o axé, né, mano? Vocês que determinam isso ou vocês acompanham o gosto popular? É o público que determina. É o público que determina a tendência, né? É. Então quando alguém reclama, ah, a música tá ruim no Brasil, ou o cara fala, a música tá boa no Brasil, é a responsabilidade do público. Porque não adianta a gente trabalhar uma coisa que ninguém quer consumir. Entendeu? Nesse momento, por exemplo, todo mundo tá sabendo que o sertanejo tá em alta. Mas certo? O público determina ou a novela, ela dirige, ela conduz essa opinião, esse público para esse segmento? Já foi o tempo que a novela tinha essa força. Infelizmente, não tem mais. Porque a novela também não é boa. Não, porque na verdade, assim, hoje a internet é muito forte. Então hoje é uma mistura de televisão, o rádio ainda é muito forte, mas a internet é muito forte. Então o boca a boca hoje é muito forte, a molecada vai buscar. O cara e faz as sucesso baladas, no YouTube, a né? A noite é muito forte. Então aqui, por exemplo, a gente tá aqui numa rádio e toca o Sombra que pode me dizer isso. 70% de música dance. Eletrônica. Música eletrônica. É. Certo? Certo. Então a gente tá numa... O que dita as músicas que você toca? Por mais que você queira forçar uma música, se o público não quiser aquela música, você não vai tocar. Não, adianta, não adianta. Você toca o que o público quer ouvir. Tem que ter um acordo. Não adianta. O acordo qual que é? Você tem que propor uma música. Agora, se o público não achar legal, meu amigo, não adianta ficar tocando. Se eu não abraçar... E chega música, na hora, né? A resposta do público é na hora. Então, exatamente. Ah. Então, só complementando a sua pergunta... Você não enfia nada goela abaixo. É, não enfia nada goela abaixo. Então, a gente tem a situação das novelas, mas a gente tem essa coisa do sertanejo que funcionou porque as baladas são boas. Tá cheio de mulher bonita lá, meu. O cara vai na balada, tá cheio de mulher bonita, ele acaba ouvindo a música sertaneja. Pô, mas bacana. Ele sai dali... Mas ele sai da balada, da música sertaneja, ele sai dali e ele vai ouvir energia, música eletrônica. Ah, então, mas o cara no carro ele ouve música eletrônica, o cara que ele ouve... vai lá pra catar mulher. Então, Sombra, o exemplo que eu dei foi o seguinte, eu dei um exemplo do nicho do sertanejo, tá? Que é uma coisa assim, do Brasil. Mas a gente tem o nicho do eletrônico. Sim, da mesma forma. É verdade. Muito forte. É um nicho específico, diferente de um público. Mas hoje a garotada ouve muitas coisas. Eu acabei de ter uma reunião com uma menina que eu achei uma graça. A menina chama Juliana, cantou bonitinho. Então ela falou assim pra mim: olha, eu tinha uma banda de rock que cantava Paramore. Aí sabe que música ela cantou pra mim na hora que ela foi cantar? Paula Fernandes. Nossa. Você vê, aí eu falei pra ela, agora você me quebrou, né? Porque você me deu um leque, né? Como é que eu vou fazer o teu estilo? Você vai dar do Paramore pra Paula Fernandes? É. Com certeza ela passa pelo David Guetta, pelo Calvin Harris, passa. Todos os eletrônicos, sem nenhum problema. É, o negócio dela é sucesso, né? É pop. É pop, hoje a molecada não tem mais. Na minha época, era assim, ó, você ouve rock, você é roqueiro. Você ouve punk, você é... Cada um na sua tribo, ouve pagode, você é pagodeiro, você é sambista. Agora não existe mais isso. Não existe um artista eclético que possa fazer vários gêneros. Agora é o pop, né? Não, como... o artista não pode ser tão eclético, mas o público é eclético. Exatamente. O artista é o pop, não. Né? Não, o artista ele se descaracteriza. É. O cara do eletrônico gravar um sertanejo, ele tá morto. Tá morto. Errou, tá morto. Errou. É, os de antigamente até, o Jairo Rodrigues, por exemplo, que faleceu um pouco tempo atrás, o cara cantava um pouco de tudo, era sambista, fazia um pouco de tudo. Esse preconceito é do Brasil, mais, né? Não, mais. Não dá mais, mas ele era não um MPB, mais. Né? Ô, Rick, mesmo assim, Rick, aí a pergunta do MPB. A música MPB dita, né, pelos eruditos MPB, você acha que tá morrendo? Não, não. A MPB tá muito forte. Tem um nicho também muito forte da MPB. A gente tá falando agora... Não, mas vende, isso, né? Vende assim. Vende e tem shows muito bons de não, MPB. Isso sim, mas tô falando, mas não é exclusivo de uma classe e tal, não é sim. O povão. Não, não, não é. É mais... uma fatia. Não é povão, é um nicho. Mas eu acho que a MPB nunca foi povão no Brasil. Teve uma época que a novela tinha muito poder e o Rio sucesso. De Janeiro empurrava aquelas porcaria pra gente que a gente não queria ouvir. Vamos dar um exemplo aqui. Tinha abertura de novela, e eu não vou citar o nome, claro, porque eu respeito muito a artista, mas tinha uma MPB antiga, a mulher deve ter assim, 60 anos, e o cara metia na novela das nove, lá, abertura, a mulher cantando uma bossa nova. Esse bichão chato, desse hein? Cara chato. Do Rio de Janeiro, lá um carioca maluco, não, nada contra os cariocas, minha esposa é carioca, daqui a pouco ela liga aqui e me bate. Vai né? Te bater. Né? Mas o que acontece? É os caras, eles, o Rio de Janeiro... Ditava a tendência. E o Rio de Janeiro sempre foi uma coisa muito fechada. Hoje já tá muito aberto o Rio de Janeiro. Mas eles tinham essa coisa da MPB muito enraigada. Tal. E eles queriam empurrar pro Brasil inteiro. A MPB continua viva. Que louco, velho. A MPB já morreu faz 20 anos. O Ninguém Pancadão quer mais ouvir. Também. Eles que introduziram através da novela. Pois é, mas o Pancadão eles foram buscar depois que já era sucesso nos morros. É. Sim, sim. Entendeu? Não foi a novela que tocou. E tem uma foi identificação cultural. A favela cara, que fez a novela. Acho que fez o funk. E não deixa de ter uma identificação cultural em São Paulo também. Não, não, agora o funk agora... de São Paulo é muito mais forte que o funk do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Muito mais forte. Que dá dinheiro, né? Eu não tenho a dúvida. Ó, estamos aqui hoje com o Rick Bonadio. Então você é ouvinte do Estádio 97, eu sei. O ouvinte do Estádio 97 adora música, né? Aliás, como falamos de futebol aqui, de muita coisa, você tem ouvinte do rock, do eletrônico, de tudo que é gênero musical. Então, se você tem uma banda, cara, aproveita, liga, participa hoje. Vende o teu peixe é hoje, aí. Pega nossa, o endereço. Tem de cara aqui perguntando pra onde eu mando minha música. É, não. Pra o que eu faço. Hoje é o dia pra você vender o teu peixe. Hoje é o dia. E se você quiser falar de futebol, pode falar também, porque o Rick é corintiano doente. Aí, pode... aí vai sair briga aqui, é rapaz. Não. Sai briga aqui é então Palmeiras, meu amigo. Porra, ah, é Palmeiras, meu amigo. Inteligente, vocês, porra. Vocês dois. É nós. Que Bonadinho. Isso aqui é palestra. Mas campeão do século. Ô, Rick, a gente recentemente esteve até junto, né? A gente esteve conversando sobre música, etc e tal, mas a gente tava falando de futebol. Você falou, olha, tem acompanhado o Palmeiras? Acho que da última vez que a gente conversou, o Palmeiras nem tava muito legal, ele tava naquela coisa cai num cai, acho que foi no ano passado até, né? E agora que o Palmeiras tá melhor, você tá acompanhando um pouco mais ou você ainda tá aquele palmeirense low profile, assim, tipo assim, não, tô sabendo que tá melhor agora. Então, Sombra, eu tô acompanhando o Palmeiras e claro que eu tô acompanhando mais porque eu gosto de futebol, né? Tá. Então a gente assistiu, quando começa o time a jogar melhor, a gente começa a assistir mais, né? Uhum. Mas eu acho que a questão do low profile que você falou diz muito respeito a uma decisão assim, que eu tomei um pouco na minha vida. Porque você começa a ver tanto business envolvido com o futebol que você começa a ser um pouco mais racional. Então é legal torcer pro time, é bacana essa discussão e tal, mas não dá pra pesar, né? Não dá pra... Tem cara, né, que vira briga e tudo mais. É, tá? Então eu acho que isso tem que... E eu falo muito isso até, eu acho que as pessoas têm que entender que futebol também é um entretenimento, né? A gente não pode levar isso para uma coisa pessoal e virar uma briga. Então eu assisto futebol, até porque tem muito business lá. Eu vi vocês discutindo agora sobre a história da audiência, né? Quem ganha mais, quem ganha mais. Olha, no final das contas, quem ganha mais são eles. Sim. Ah, com certeza. Eu não ganho nada, você não ganha nada. Sim, a gente não ganha nada, sempre, né? Sempre. Claro que vocês trabalham com futebol e a gente tem que fomentar essas coisas. É legal discutir isso, né? Mas no final das contas, né, meu, os caras ganham dinheiro pra caramba e muitas vezes a coisa, não sei se as cartas já estão marcadas e tal. Então por isso eu vou mais de leve. Assim. No teu meio, o artista é o que ganha mais dinheiro? Ou também tem os lances da trairagem, como existe no futebol? Trairagem existe, né? Tem também, todo lugar, né? Se ele não soubesse cercar, né, trairagem existe no mundo, né? Mas o artista é o cara que ganha mais dinheiro. Ele é o que assim, hoje, principalmente porque caiu a venda de disco. Então antes a gravadora podia brigar pau a pau com o artista. Hoje não. Hoje tá o artista ganha no Brasil shows. Esse negócio de ECAD, essas coisas, ou não? Tá tudo resolvido, nunca teve problema essa história do ECAD. Existia o quê? Corrupção. O cara chegava para fiscalizar o cara do ECAD, ele era subornado. E agora a gente tá vendo aí, né, uma situação no país de corrupção muito maior que o ECAD. Então vira aqueles negócios que você fala assim, porra, bicho, a gente precisa realmente mudar o nosso país para os nossos filhos e netos. Né? A corrupção existe em todo lugar. Mas tá em ordem, sim, a história da arrecadação. Tá certo. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Lembrando, ó, tá o Rick Bonadio aqui, um dos maiores produtores de música aqui do Brasil. Então, se você tem banda, é cantor, quer fazer sucesso... Esse é o Sombra. Fala, Ceará. Eu canto Pablo, deixa. Quem? Pablo? Pablo? Pablo? Não. Pablo, pô, Pablo é fenômeno no Nordeste, né? Manda aí, eu quero ver que eu vou chorar agora. Agora nós vamos chorar. Você é culpada desse amor. Não, meu Deus. Você que destruiu... Ué, mas esse não é o irmão do Camargo? Imita o Zezé. Esse é o Luciano, Zezé? Mas o Pablo imita o Zezé, ué. Eu não amo. Meu Deus. É igualzinho, pô. Eu vou dar do Bilu Bilu também. Não, que não, Bilu Bilu, pelo amor de Deus. Pô, vai pro inferno. Ô, Rick, qual Bilu, é o... Bilu. Antes da gente pro ouvinte, o pessoal tá perguntando tanto no Twitter, aqui, no Periscope. qual o endereço que eles podem mandar pra você, porra, música. Músicas. É, porque... É só entrar contar... na minha fanpage, né? Você lá, pode entrar no facebook.com/RickBonadil. Ou você pode também entrar no meu Instagram, que dá pra mandar pelo Instagram também, @RickBonadil. Boa, é só marcar ele e pronto, vai chegar. Quando minha avó dizia, você vai procurar agulha num palheiro, é o seu pássaro. Vê um monte de coisa, você vai ter que achar pizarro. É quase impossível. No final do programa, nós podemos sortear aqui um cartão do Rick Bonadil. A gente pode sortear meu WhatsApp. É. Né? É. Não, e aí o cara vai ganhar, no mínimo, uma avaliação do talento dele. O cara aqui, ó, vale banda estúdio. Única, pelo amor de Deus, vale eu dei meu cartão. E vale análise. Vale análise. Legal. Isso é legal, velho. Vamos ver, quem sabe, olha, quem sabe nós temos aí um futuro artista de sucesso no telefone. Alô, vamos ver. Meu Deus. Alô. Alô. Quem fala? Renato. Tudo bem, Renato? Fala, Dodô. Beleza? Boa noite. Boa noite. Renato do quê? Renato Farias Soares. E quantos anos você tem? Eu tenho 3.0, Dodô. Ah, RG, 3.0 hoje, hein? Não mais. E com o Rick Bonadio aqui, hein? Como é que faz? Só perguntar pra ele se ele faria um teste com o Rick Bonadio. Eu faria, Bete faria. Eu faria, Bonadio faria, Ronaldo faria. Eu tenho uma sugestão pra Reginaldo ele. Faria. Aqui, por 20. Ah, qual? Sabe qual é? Qual? Sauna. Sauna? Sabe por quê? Por quê? Faria Soares. Faria Soares. Como é que o time joga hoje? Eu vi a última vez jogou lá, tomou 6-0. É, mas o meu não tá na Série B caindo pras 3. E o Eric divisão, joga, ele foi vendido, mas joga. Joga, com certeza. Tá vendo? Eric, você e o Eric. O Eric. Ô, velho, qual que é o bairro que você mora? Dodô, agora eu tô no trabalho, eu tô no bairro Assunção. Mas mora o bairro que eu moro é Vila Liviero. Vila Liviero. O Wilder não era de lá? O Wilder que ligava pra nós? O Thiago Bertarelli é da Vila Liviero. Wilder, corneteiro do São Paulo. O cara tá cornetando pouco agora. Ele tá mandando e-mail pra tem um time de Varza lá, que é o Flamengo da Vila Liviero. Tem esse Flamengo aí? Tem. Na Varza tem. E o Benjinha, onde é? Ô, Benjinha, onde que é? ABC, isso aí, ABC. Igual, é um ABC. É São Paulo, sobra. ABC. Vila Liviero é atrás do supermercado, ali na beira da Anchieta. É, próximo ao zoológico. Evidente. São Bernardo do Campo, né? Assunção é São Bernardo, né? Assunção é São Bernardo do Campo. O Bernardo passou pra mim o WhatsApp. Assunção é maravilhoso, Marcos Assunção, viva o Palestra! Verdade. Você é cantor? Não, joga no chuveiro. Atenção, vou contar até 3, você saca entrando, é a tua chance, hein? É, vamos ver se... Eu não brinco com essas coisas, não. Mas no chuveiro você não canta, cara? Já tô nervoso aqui, já, ninguém me complica. Não! Tem muita gente que não canta nada. Canta aí, parceiro. Mas com a fera do Bonadio aí, que eu sei que ele produz bastante bandas aí, eu não vou me arriscar, não, senão... Eu tô perdido aqui. Então manda um rap aí, velho. Você tem uma pegada. No celular, imagina se eu cantar alguma parada aí. Você tem uma voz e que manda um rap. Ele tem boa voz, ô Rick? Ele tem boa voz? Fala aí. Não dá pra saber, né? Se também não quer cantar, né, meu? Ô, Renato, e às vezes o cara tem boa voz e não tem. É muito envergonhado, muita timidez atrapalha? Ah, atrapalha bastante, né, meu? Se o cara não tiver a alma de artista, não adianta ter voz boa. Vai. Mas eu fiquei sabendo que no estúdio do Rick, quando chega um cara muito tímido, ele põe lá no estúdio, ele põe um cara chamado Hélio Cosmo. Que ele diz que tira a timidez de qualquer negro. Olha lá. Porra. Adoro. Ele parece o Visconde Sabugosa. Eu não sei o que ele faz. Ele parece o Visconde Sabugosa. É o assistente. É o Visconde Sabugosa. Parece igualzinho, velho. É, ele é elegante, né, velho? Parece que vai no casamento. Vocês não sabem, mas esse assistente do Rick que tá aqui... Ele tem uma história no estádio 97, vocês não sabem. Qual é a história? Foi antes da gente, vocês não sabem, daqui a pouco eu vou contar. Não, você não vai falar. Daqui a pouco eu vou contar. O Bá, vocês não sabem, o Bá me lembra Nelson Gonçalves. O Bá é um cantor gago, Rico. Ah, é? Ele é gago. O Bá é gaguejo, mas quando ele canta, não gagueja. O Bá é um soprano. Né, Bá? Você sai soprando tudo. Ô, Renato, mas nem canta. Mas no chuveiro você já cantou alguma vez, ô, Renato? Ah, no chuveiro a gente dá uma brincada, né, Sombra? Adoro brincar no chuveiro. Nada como um profissional, assim, né? A gente estraga a música dos artistas aí de vez em quando. E qual artista que você já estragou no chuveiro? Ah, você tem vários, né, Sombra? Eu gosto bastante de um MPB aí, de um Raul Seixas. Aí. De um... Vamos Toca Raul. Geraldo, é uma música Raul. Meio de velho, mas meu pai gosta, um Legião Urbana e por aí vai. Manda um Raulzito aí. Vamos falar em Legião. Não, não me complica não, Sombra. Vamos falar de futebol que é melhor. Quem é o time? Quem é o time? Não, desculpa, você já vai falar de futebol, mas é rapidinho. Você viu o Rick? Tá voltando a Legião Urbana? Como assim? Eu li sobre isso hoje. Mas o vocalista é o André Frateschi. Você acredita no sucesso da volta da Legião Urbana? É igual a todos os outros. Você não, como né? produtor, cara, expert da música, você acredita nesse sucesso, cara? Eu acho que eles vão fazer alguns shows e os shows vão funcionar, entendeu? Mas é tudo voltado pro passado, né? Não, você acha não, que não vai ter não nada vai ter autoral? Música nova? Não, não dá, né? Não dá. Qualquer coisa que eles façam vai ficar até ruim de comparar com o que o Renato fazia. Mas não tinha algo bem parecido, que se não me engano era o Cogumelo Plutão, que era algo bem parecido também, o cara cantava bem. É, a voz do cara era meio... Era bem Legião esse cara. Mas eu acho que não... Não volta mais, né? Tem algumas bandas que... Esse negócio de voltar não dá certo, né, Rick? Infelizmente não dá. Esse negócio de voltar, não tem jeito. Tem algumas bandas que ficam marcadas muito com a voz do vocalista. Por exemplo, Queen. Não adianta. Olha pra quem for que não vai adiantar. Né? O Fred Mercury era o cara. Ah, não tem. Sim. Agora, teve uma banda que voltou, que era o... O Gênesis voltou, né? O Gênesis voltou com outro vocalista, né? Voltou com outro vocalista e foi. E andou. É, o Queen fez uns shows aí também agora. Com o George Michael. Quando o George Michael fez, ficou sensacional o Queen. Lembra naquele show? O Van Halen também voltou com outro vocalista, né? E foi. É. Né? Mas tem algumas bandas. Boa noite, eu tô fazendo teste, eu tô a fim de voltar com uma banda. Qual? Eu quero Qual? Saber se o Bota não quer entrar no polegar. Entra, fácil. Se o Rick estiver junto, eu vou. Entra no polegar? Não, o Rick e o Sabugosa. Ô, Renato, que time você torce, Renato? Ah, é o melhor do mundo, né, Sombra? Santos Futebol Clube. Sim! Cacete! É o seguinte, aproveitando, que o Rick tá aqui, eu canto também, lembra? Abre a porteira. Meu Deus. Eu do Santos, você gente, não, né? Pelé. Agora quem dá bola. Meu, é o Santos, vou contar uma história pra vocês. Você não sabia a letra. Uma vez o Pelé me ligou que ele queria gravar um disco, queria que eu produzisse, acredita? Mentira! Você falou não? Não, eu não sabia nem o que falar. Você não acreditou, velho. Você pensou que era piada. Eu não acredito até hoje que eu falei com o Pelé, meu. Você lembra disso, Helio? O cara me ligou. O Hélio tem um autógrafo do Pelé até hoje. Ele foi, história, mas ele gravou com você? Não, foi assim, ele me ligou. Sensacional. Rick, eu tenho aqui uma composição e eu quero que você produza. Eu componho, pô. Eu falei, pô, Pelé, claro, eu produzo. Tu não é louco? Com certeza, problema, né? Tal, me manda a música. Aí ele gravou a música, era uma fita cassete na época, me mandou. Não era legal, né? A música não era legal, né? Óbvio! aí eu tava tentando marcar uma reunião com ele, ele não conseguiu, mas ele perguntou assim: não, mas faz o seguinte. Eu não quero. Ele eu acho que no meio do papo, assim, ele percebeu ele que a música. Então, ele falou assim: arruma alguém pra gravar a música pra mim. Eu falei: não, pô, essa música só você pode gravar e sair cara. Fora. Bacana. Mas o cara é. Tipo, falar com o cara eu até tremia, né? É, bacana. Mas é legal, né? Sensacional. E o peixe? Ô, Farias! E o peixe? Fala aí, RG. Antes de falar do peixe, uma pergunta. Nosso pupilo vai brilhar na seleção brasileira ou não? Olha, RG, Lucas Lima, né, Lógico? O brasileiro vive aí, precisando de um camisa 10. E o Lucas Lima vem jogando, eu creio que não tem como dar errado. Se ele continuar mantendo as apresentações que ele tem tido no Santos Futebol Clube esse ano... É muito provável que essa camisa 10 aí vai ser dele por muito tempo jogando pela seleção, né? E aí ele fica jogando nas duas seleções, né? A mais importante do Brasil, que é o Santos Futebol Clube, e aquela amarelinha velha lá que não serve mais pra nada. Ah, mas você foi fanfarrão agora. É, mas naquela. Se ele continuar nessa pegada aí, for bem na seleção, aí em dezembro, provavelmente, 2016, ele não vira por aqui, não, hein? Assim, RG, infelizmente os clubes ficam reféns aí desse tipo de jogador, de empresário e jogador, né? Pelo até onde eu sei, parece que o Santos tem apenas 10% do passe do Lucas Lima. E aí fica improvável manter ele. Mas a gente tem uma base de ouro lá e aí ele saindo já surge um camisa 10 novo. Você acredita? Assim você acredita que a gente saiu lá da parte de baixo da tabela e vem crescendo, né? Você acredita que... os fanfarrões aí que falaram que o Santos ia cair, já vou mandar um chupa logo antes pra não... Mas quem falou que o Santos ia cair? Todos vocês. Você eu não. Manezão. Todos eu vocês. Não. Oxi, todos. Desculpa. Eu... Alô, Xinx. Você falou que o Nicolás ficava entre os quadros no Paulista. Não. Eu me resumo a discutir a parte de cima da tabela onde meu time tá. Todos. Tá certo? Mas você falou no Paulista. paulista, mano. Você falou que o Santos ia ficar entre os quatro. Imagina, eu não falei nada. Ô, mano, paulista, peraí. Falar que o Campeonato Paulista vai ser rebaixado? Não, isso é uma burrice. Você falou que ele não chegaria entre os quatro. Imagina. É Campeonato Paulista, gente. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos tem obrigação de estar sempre lá em cima. Não tem jeito. O Campeonato Brasileiro, diante da dificuldade que o Santos estava lá, algumas pessoas da mídia aí disseram que o Santos passaria uma dificuldade. Mas verdade, eu não lembro de alguém que disse, principalmente aqui, eu poderia dizer se eu tivesse lembrado, que o Santos cairia. Eu não ouvi isso aqui dentro do programa, todos não. Todos vocês disseram, vai cair, RG, vai cair. Eu me prendo às discussões lá na parte de cima da tabela, lá embaixo eu deixo pra vocês. Sabe o que é? É que você aprendeu a jogar com o óbvio, né? Eu? Então o óbvio fica fácil depois. Olha, pode cair, né? Mas se é isso cai, mesmo, RG, é isso pode mesmo. Cair, então é o pode cair. Inclusive, afirmar... Eu não disse isso, porque inclusive eu arrumei uma briga aí com o pessoal de Santa Catarina no começo do campeonato. Quando eu disse que só escaparia Chapecoense. Eu disse que cairia Figueirense, Avaí e o Joinville. Nossa, você tá com as três. Você vai me xingar por quanto é nome. Mas se dane, é verdade. Ô, mano, só pra corrigir uma errata, que não era Cogumelo Plutão, é Catedral que tem o cantor que canta. Cogumelo Plutão, olha o nome da banda. Plutão é Catedral. É tudo ruim do mesmo jeito, tá bom? Mas ele tem a voz do Renato Russo. Igualzinho. Mas o Renato Russo também tinha a voz semelhante à do Jerry Adriani, não era? Então, muita gente falava isso, né? Principalmente, já até entrevistaram o Jerry Adriani, né? Tentaram fazer ele cantar umas músicas. E era o padrinho dele, no sentido musical. Isso aí também não quer dizer muita coisa. E copiava o Morrison. Tem um cara aqui dizendo que tinha um baterista falso do Elton John. Tem essa história aí? Esse cara era um trambiqueiro, velho. O cara... Eu vi essa matéria. O cara dava uns truques na galera aí. No hotel, né? Ficava em hotel. Ficava em hotel, não pagava. E ele era mesmo. É verdade, ele era gringo. Umas histórias meio loucas. Assim, várias. E muita gente acreditava, né? Engraçado isso, o pessoal cai. Ele foi até você? Aí os caras levaram ele lá no estúdio pra fazer um teste, ver se o cara. Era tudo conversa, né? Meu Deus. Ah, cambalacho. Oi, fala, velhinho. Eu tenho uma pergunta pro Rick. Ele que trabalha nessa parte musical, gostaria de saber. Se nesse meio, com os empresários, existe muita máfia, como se parece ter no futebol, e ele já teve que fazer algum tipo de trabalho que ele falou, putz, esse cara é uma porcaria, mas pelo profissionalismo ele teve que dar andamento nesse trabalho de produção dele? Renato, essa coisa de assim, comparar com o futebol, no sentido de máfia, né, isso é uma palavra... Difícil até de... Eu me expressei mal aí, que entendi. Vai ser a palavra que veio na cabeça. Não, cara. Tudo bem, mas eu te entendi. Mas existe sim, é uma coisa que todo mercado, para você chegar e conquistar alguma coisa, você tem que conhecer as pessoas certas e tudo mais, e tem as pessoas que fazem acontecer e outras que não. E também tem muita gente ruim que enrola aí no meio do caminho. Né? Onde tem muito dinheiro envolvido é complicado. Não tem jeito. Isso daí, infelizmente, é assim mesmo. Tem que procurar os bons profissionais, tem muita gente séria, muita gente que não é séria, como qualquer coisa. Né? Sim, mas acho que é diferente do futebol, porque o futebol é muito pulverizado, né? Muita gente, muita coisa. Qual que era a outra pergunta que você fez? Não, então, ele que ele falou no sentido de que, por exemplo, você trabalhar com uma pessoa que às vezes você não acredita, mas você foi pago pra isso. Claro que você continua o projeto que você fala. Eu vou fazer o meu melhor, né? Porque... Eu sou profissional, cara. Eu não sou artista, né? As pessoas não podem confundir isso. É o contrário. Eu sou produtor, eu faço. Se eu pego um cara que é ruim, a minha obrigação é fazer que ele fique. Não fique ruim, que ele fique bom. Fazer entendeu? Acontecer. Eu tenho que me virar. Mas é você difícil. Fala pra ele? É difícil, viu? Você mas fala pra trabalho. Ele? Eu falo? Não, eu não posso desestimular o cara, né? Meu trabalho é muito psicológico, então eu tenho que colocar o cara pra cima. Mas tem que colocar o cara na realidade também, né? Fala, baixa tua bola. Porra, é o Michael Jackson. Amanhã você tá no Faustão, nada disso. Eu falo, você baixa a bola do cara? Tem que ser realista, mas incentivando sempre, né? E procurando ver o que o cara tem de bom, né? E Sombra. Oi, diga. O Dodô tá por aí, não? Tá. Ô, Dodô. Diga lá. Primeiramente, queria dizer aí que eu sou fã do seu trabalho aí, a melhor voz do rádio aí brasileiro aí disparado. Isso, muito obrigado. E eu queria chamar a atenção para uma discussão aí de um assunto que você falou a respeito do Gabriel Jesus, jogador do Palmeiras. Sim. Que, na minha opinião, é sim um bom jogador, mas se eu não me engano, não sei se foi nessa semana ou no final da semana passada que você levantou uma questão de que ele era aí o melhor jogador aí revelado aí que tá jogando no momento. Você não colocaria nesse nível aí o Gabriel dos Santos aí? No mesmo nível do Gabriel Jesus? Gabigol? O Gabigol. sei se o mesmo nível, né? Olha só, o Gabriel Jesus, ele apareceu agora pro futebol, né? É que o Gabigol já tá aí, né? Então, o Gabigol já veio, acho que, do ano passado, né, RG? É, dois anos aí. Um ou dois anos. Então, assim, é difícil você comparar. Né, e outra coisa, o Gabriel Jesus, ele tá começando agora, ele tá aparecendo agora. Entendeu? É, os dois últimos jogos que ele foi como titular, então precisa esperar um pouquinho mais. A gente brinca e tem uma euforia de dizer que ele... No meu ponto de vista, eu venho falando isso e muita gente me pergunta, viu, Portuga? Desde que eu vi um vídeo dele, me mandaram um vídeo dele lá na base, quando ele nem jogava, no ano passado, eu falei, ó, tem um menino da base que é um tal de Gabriel Jesus, ele é bom jogador. Eu tô vendo ele aqui jogando e você percebe que o cara tem talento pra coisa, porque é igual o Rick pegar um cara que vai lá cantar. O cara, quando pega o microfone e sai falando, sai cantando, você percebe se o cara vai ser bom ou não. Você sabe se o cara tem talento ou não. Dá pra você perceber. Quando o cara, ele tem o dom da coisa, você já percebe. Pô, esse cara aí... Tem uma parte no filme, Boleiros, que é o melhor filme de futebol, que é aquela parte que o cara canta. Quem já assistiu vai saber o que eu tô falando. O treinador, que era o treinador do São Paulo, pega um menino da favela que fugiu, e o cara olha pro cara e fala assim, o craque... A gente conhece no jeito de andar. No jeito de andar. É verdade. Exato. No jeito, primeiro, dominada de bola. Primeiros dois, três toques na bola. Você consegue perceber. Dá pra você perceber, né? Que você tá diferente. Perceber, né? Do cara dominar uma bola, sair pra fazer um gol. Que corre, como se posiciona. Exatamente. Né? Nesse gol contra. Especificamente falando contra o Fábio, contra o Cruzeiro. O Fábio é um baita goleiro, cara, goleiro de seleção. Como se estivesse na rua. O cara fez como se estivesse brincando com o cara. Brincando. Um cara já que já tá no futebol muito sagrado. Então é um cara que você percebe que pode ser. Sei não, ele pode ser um cara que venha a ser, não vou dizer um Neymar da vida, não sei, pode até ser mais ou menos, mas dá parece pinta, dá pinta de que teremos um jogador aí para uma seleção brasileira. E é um jogador que joga em mais uma posição. O Brasil, né? O Brasil tá tão carente, Portuga, de jogadores bons, que pode ser que tá pintando um menino bom aí. Dá pinta. É isso. Deixa eu falar agora, esse Gabigol é bom também, é bom jogador, é bom. Verdade. Deixa eu falar uma coisa aqui, vocês que são os entendedores de futebol, tá? Eu só assisto futebol, mas o Gabriel Jesus... eu acho que ele é um garoto, um bom exemplo, entendeu? É uma coisa muito legal para a nossa geração, a gente ver essa geração nova e ter um menino como ele, porque eu vi ele falando da mãe. Você viu a mãe falando? Quando eu falo, ele abaixa a cabeça. Eu vi o discurso do moleque e eu acho que ele é legal. Eu tenho um filho de 15 anos. E meu filho já foi fã de muitos jogadores de futebol que eu falava, que porcaria, bicho, que é um exemplo ruim, o cara só com mulher, o cara visto com fazendo umas coisas ali e tal. E você vê que o moleque, o Gabriel, tem cabeça, né? Tomara que ele seja um grande jogador e tal, né? Como vocês falaram, ele tem talento, dá pra ver que ele tem talento, mas eu acho que ele é um grande exemplo, entendeu? Eu acho que a gente precisava de mais jogadores assim no futebol, né? Tem uma família, tem uma criação, tá? Porque tem tanto jogador mala, né, meus caras marrentos. Achei. Tá fazendo falta, né? Mas tem. E me trouxe a ver mais o jogo do Palmeiras. Eu assisto hoje o jogo do Palmeiras pra ver o Gabriel. Gabriel. Vou ver o Gabriel. Eu vou no jogo Palmeiras e Corinthians, domingo. Domingo agora. Pra ver o Gabriel. Gabriel. Eu vou pra ver o Gabriel. De verdade, eu vou lá pra ver. Legal, quando aparece algumas declarações que ele deu, mano. Deu duas declarações muito legais aí na imprensa. Uma delas foi quando acabou o jogo. Perguntar pra ele se ele ia ser titular agora daqui pra frente. E ele, na maior humildade, não, eu tô aqui pra ajudar o grupo, se o professor precisar, eu tô aí e tal. Não falou que em momento nenhum. Não agora mala, eu vou ser. Não meteu uma mala. E outra coisa, perguntar pra ele se ele ia comprar um carro, porque aumentou o salário dele. Agora ele falou, não, meu dinheiro todo eu dou na mão da minha mãe, e minha mãe sabe o que faz. Então, assim, é legal. Isso, né? Bonito, isso é legal. É um rapaz que é bem agenciado. Então, se ninguém estragar o menino, ele tem um futuro bom. Por exemplo, tem um amigo que mandou uma mensagem falando assim, mas será que o menino também não tá sendo muito submisso, demonstrando falta de personalidade? Meu Deus. O cara não tá sabendo o que faz com ele. Ele é novinho. Respeitar os pais agora. O cara não sabe o que faz com o próprio dinheiro. O Neymar foi assim. Mandado, Neymar, será que às vezes o cara não sabe o que faz com o próprio dinheiro? Não, o Neymar acaba tirando a responsabilidade. Você é muito sacana. O Neymar é um exemplo muito claro disso. Esse tipo de veneno não vai pegar o menino, não sabe o que fazer com o próprio dinheiro. Revolta, Gabriel. O cara não sabe administrar o próprio dinheiro. Amanhã pode se borrar na hora. Mas eu não sei o que fazer até hoje, cacete. O Neymar. Uma mulher pode vir e roubar tudo. Não, Portuga. O Neymar é um exemplo, cara. O Neymar é o igual. O dinheiro dele vai deixar na mão do pai. O pai é que aplica. Você vai dormir no barulho. Pega uma mulher aí mais esperta. O jogador de futebol, quando ele é bom, O melhor do mundo não tem um cabelo muito estranho, não sai em manchetes com escândalo do Léo Messi. Não, ele só joga bola. E é o melhor do mundo, e ele é o primeiro, o segundo, o terceiro, aí depois Ô Sombra. Ô Santista, tá na hora de desligar agora, hein? Calma, Sombra, pô, você não deixou o cara falar. Sucesso na música você não vai fazer. A gente chamou aí, fiz um levantamento aí na situação da categoria de base. Inclusive, hoje saiu uma reportagem em vários veículos aí que um jornal da Espanha falando muito bem da base do Santos Futebol Clube, que na minha opinião ainda é a melhor base do futebol brasileiro. Mas sempre foi, e que dirá do mundo. Então... No mundo eu não sei, mas sempre foi uma das melhores, não tenha dúvida disso. Reconhecida. Isso desde 2000. Categoria de base. 2000, 2001 já começou e de lá pra cá sempre foi o Santos. Daí entrega o jogador meio de graça. Entendeu? O que falta... Esse assunto é mais complicado da gente falar, né, Sombra? Então, sabe, tem muita coisa atrás dos bastidores aí. Estranho. A gente ficar discutindo aqui, a gente vai ficar uns 10 dias falando disso. O que falta é a administração para aquela categoria de base. É absurdo, né? Como revelou o Santos, como perdeu o dinheiro, né? Eu queria desejar uma boa noite a vocês aí, agradecer aí. Você também, todos os dias aí eu escuto o programa aí. Obrigado. Vocês alegam a minha volta do meu trabalho aí pra minha casa nesse trânsito que a gente vive aqui em São Paulo. E eu posso mandar uns abraços aí, Sombra? Pode. Mandar um abraço aí pra Associação Unidos pelo Santos. É uma rapaziada aí de uma associação que a gente montou aí pra tentar mudar alguma coisa dentro do Santos Futebol Clube. Boa. Mandar um abraço pessoal que a gente joga a bola lá pros Barrigas, pro Pombeva de São Bernardo do Campo, o pessoal do É Nós lá de Diadema. É Nós. E o pessoal da família Soares, que é a minha família, que o pessoal tá me escutando também. Leva desodorante pra galera boa Soares. Aí, todo mundo escutando vocês. O meu WhatsApp tá bombando aqui, deve ter umas 200 mensagens aqui. Falou, tá, velhinho. E por último, só queria deixar uma coisa. Chupa, mano. Aqui boa! É o Santos. Boa! Azar é seu. Chupa, freguesão. Azar é seu, seu maior paulista. Freguesão. Chupa, campeonato brasileiro. O seu freguês. Vai, seu Zé Ruela. Freguês doou a vaga pro Santos, é o seu Mané. O pior cego é aquele que não quer ver, seu Zé Ruela. Opa, freguei. Vai, malucão. Vai ficar na fila da caixa lá, o seu Zé Ruela. Calma. Vou terminar aí, boa noite pra vocês, fazer um jabazinho da minha empresa aqui, reeducar a distribuição de peças acessórias do São Bernardo. Desmancha. E quem quiser aí, desmancha sua velha, mano. Como se desmancha, mano? Aí, atenção, polícia civil. Ah, não, mano. Deixa ele falar, porra. Só um minuto. Você tá sendo conivente. Deixa ele falar, é santista, velho. Deixa ele falar. Fala aí, Renato. Brincadeira, mano. Um abraço aí pra todos vocês aí. Ó, valeu, mano. Tô brincando também. Ele não canta, mas fala bem. Eu tô um pouco nervoso aí, só queria desejar uma boa noite a todos vocês aí. Ficam com Deus. Falou, velho. Abraço. Um abraço. Valeu, meu. Obrigado aí. Ô, RG, o Benja já vai falar do nosso novo patrocinador da Freecall. Sim. Aí eu vou deixar uma questão pra você. Você vai pensar e depois, antes do próximo 20, você vai responder. Ó, o Santos aí administra mal a base. Não administra bem, faz umas vendas equivocadas. Pensa bem. O São Paulo, tudo bem, também revela bem, vende bem. Vende melhor que o Santos. Pensa bem, ó. Vocês revelam, põe os negros pra jogar. E dá pra vocês vender. Mas antes de vender, empresta pra gente por um ano. Não precisa responder agora. Empresta, por exemplo, tem o Gabigol. Tem o Gabigol, tá lá, não sei o que lá. Entendeu? Aí, só que, pô, lá pro Santos, se for vender, vai vender por 5 contos, 6, 7. Aí empresta um aninho pra jogar no São Paulo, que vai vender por 30. Posso responder? Evidente. Aí o São Paulo. Responda rápido. Fica só com 10, 15% do negócio. Pensa bem nisso que o Ben já vai falar da Freecall. Olha só, amigão, agora tem um produto que nos Estados Unidos, no Canadá, já tá fazendo um sucesso incrível. E tá agora aqui no Brasil. Eu tô falando pra vocês do Freecall. Freecall. Anota esse nome aí. É o primeiro bloqueador de odores sanitários do Brasil. Cara, e funciona, é legal demais. É um sprayzinho portátil. Você pode levar na tua mochila. Você que é mulher, pode levar na tua bolsa. Você, antes de fazer, né? Porra, você tem problema, né? Outro dia, meu amigo Bernardo Veloso aqui da rádio, ele entrou no banheiro da rádio. Meu Deus do céu, ninguém mais conseguia. Parecia aqueles alarme de incêndio que todo mundo teve que evacuar o prédio. Por causa do Bernardo Veloso. Aí o que acontece agora, então? Eu dei um Freecall pro Bernardo. Falei, Bernardo, tô no banheiro. Você pega o Freecall, dá 5 borrifadas dentro do vaso sanitário em direção à água do vaso sanitário e só. E e faz lá o que você precisa fazer, né, Bernardo Veloso? Você faz lá o que você precisa fazer. Não fica cheiro nenhum no banheiro, gente. Não fica. E é muito legal, às vezes, pô, você vai na casa da tua namorada, deu aquele revertério, né? Você precisa ir num lugar aí que, pô, no teu escritório, na tua empresa, e fica aquela coisa desagradável, aquela, né? Faz que a pessoa fala, nossa, o que, que é isso? É só levar teu free call, dá 5 borrifadas ali em direção à água no vaso sanitário e fica um cheiro maravilhoso de limão. Não é aquela coisa de misturar cheiro, entendeu? Ele bloqueia os odores sanitários. É sensacional. Você acha free call em todas aí as melhores redes de farmácias e drogarias do Brasil. Anota o nome aí, free call, e funciona, viu? É isso aí, Narigudo, e funciona mesmo. Aqui na rádio virou mania aqui dentro da rádio. Funciona totalmente. Hoje, o que foi testado hoje, pelo amor de Deus. Pessoal, é animal, viu? É. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu já sabia que ia repercutir legal a presença do Rick Bonadio, mas eu estou impressionado. Porque é evidente. O que está chegando de mensagem... O que tá chegando de mensagem dos ouvintes aqui... Mas e a resposta da região, vai ter? Calma, ele tem tempo pra pensar. Eu não gosto que ele responda rapidamente. Já começou. O RG, eu tenho medo dele se equivocar. Responder sob violenta emoção. As pessoas, quando respondem rapidamente, se equivocam e falam bobagem. Exatamente. Sabe que eu sou sucinto, né? É. O único que não fala bobagem aqui sou eu. Olha aqui, o Carlos Leiva. Boa noite a todos. Muito legal a visita do convidado de hoje. Gosto muito de música e saber mais sobre esse mundo é muito interessante. Me chamo Carlos Leiva, sou chefe de cozinha do restaurante James Italian. Hoje tive a oportunidade de cozinhar para o Rick. Nossa, hoje ele esteve almoçando em nosso restaurante. Como é que é o nome dele? Carlos Leiva. Ô, Carlos, obrigado, viu? A comida estava maravilhosa. Manda um abraço para a Renata também. Bom cozinheiro, mas não é mais chefe. Ó, nem precisava ter pagado a conta, Rick. Era só chegar aqui no ar aqui e fazer como a gente. Paga com um abraço. Paga com um abraço. Ó, próxima é na sua, hein, Leiva? Fala, sou amigo do Leiva. Sua amigo do Leiva. O James Italian do Jamie Oliver, é o mesmo? É. Legal. Fui almoçar com a querida amiga Ana Butler, desculpe. Ah, essa é velha de gravadora. Não, ela era da MTV. Agora tá na Vevo. Mas já foi de gravadora? Não, nunca foi. Ela foi diretora artística. Ah, não, ela era casada com um cara chamado Brian Butler, que era de gravadora. Exatamente. Ah, era da Banguela. Bem. Tá certo. Sou torcedor do tricolor do Morumbi, sabia. Quando fala de nego que é chefe. Tá vendo? É, tudo a ver, né? É chefe de cozinha. Cozinheiro, né, pá? Tudo a ver. Né? O que que é? Fala aí. É ele que frita o peixe. Ele fica, ele fica entalado. É, igualzinho mesmo. Estou cada vez mais confiante no meu time, devagar e sempre. Um grande abraço a todos, sem ter pedala. Dodô, impagável, sombra, vamos, obrigado. Tricolor. Aliás, daqui 25 minutos o São Paulo joga contra o Joinville. Tem gol! O José Balbino Júnior. Boa noite, amigão. Sombra, Balbino. Pergunta pro Rick o que ele acha do mercado do rap nacional e o que ele acha dos novos artistas que estão indo para as grandes gravadoras. Porque no passado, por ser um estilo que não vendia muito, os próprios artistas produziam seus discos. E ainda produzem. E se ele tem vontade de produzir algum artista de rap novo ou da velha escola? Caraca, nada então, Balbino, o mercado do rap cresceu muito no Brasil e vai ser a nova febre que a gente vai ter. Vai ser o rap, o hip hop no Brasil. Vai. O rap cresceu demais. Eu acho até, na minha opinião, que uma das melhores músicas que tá tocando hoje no rádio é a música Passarinho, do Emicida. Com a Vanessa da Mata. Emicida, a música é muito bonita, o rap é legal, tem uma sacada boa. Quem produziu? Você lembra? Eu acho que eles mesmos produziram. Eles mesmos. E essa história deles irem pra gravadora grande é ótimo. Eles têm que evoluir. Eles têm que ter um impulso maior, fazer colaborações. O Emicida é lá da Zona Norte, da minha área. Uhum. Conheço ele desde quando ele começou. Participou de um projeto que eu fiz com o NX Zero. Moleque bacana, batalhador. Tem lá o Laboratório Fantasma, que é uma gravadora independente dele. Esse Emicida, ele rima muito rápido, cara. Ele é genial. Muito talentoso. E o que acontece? Os artistas continuam independentes, mas eles estão fazendo parcerias com as gravadoras para que as gravadoras distribuam e façam mais marketing em cima deles, para que eles cresçam e dominem o Brasil. E o rap vai dominar o Brasil muito em breve. Mais que o sertanejo? Mais que o sertanejo. Eu tô dizendo assim, o próximo estilo que vai bombar no Brasil é o rap. Muito legal. Caraca, que legal. Ah, ele perguntou se eu já produzi muita gente do rap. E aí o do Beat, que surgiu há pouco tempo, com o Garoto da Vitrine, foi um sucesso o ano passado. É, e eu já trabalhei com praticamente todos os artistas do rap aí, da velha guarda e da nova também. O Márcio Arjona, Sombra, o que o Rick acha dessas bandas e cantores revelados em reality shows? Então, o problema dos reality shows é uma coisa que a televisão obriga. O programa de televisão ele não é feito para encontrar um artista incrível e trabalhar esse artista. O programa de televisão é feito para dar ibope. Então ele precisa enquadrar certos parâmetros. Então o público em casa quer ouvir o quê? Músicas conhecidas. Se chega um cara lá que canta, tem as suas próprias músicas, ele não vai poder cantar todas as suas próprias músicas, salvo algumas exceções. Então, na maioria das vezes, o formato do programa acaba desfigurando o artista. Faz com que o cara não seja ele mesmo. Então o cara acaba virando um crooner e depois disso acaba o programa, os caras não investem, não trabalham no marketing do artista. E por que, que a Malta conseguiu? Foi uma exceção, mas conseguiu uma música, velho. O Malta foi um grande sucesso. Sim. Mas novela, agora né? Eles acabaram de lançar o segundo disco. Você canta aí a música do Malta. Eu não sei, não. Não tem jornal, nem aparece. Então é uma coisa assim, tá complicado isso. O que aconteceu com o rock, Rick? Já falando de rock, de Malta... Eu acho que o rock envelheceu. O rock envelheceu. Mas não teve novas bandas, ô Rick? Porque, por exemplo, antigamente você pegava nos anos 80, por exemplo, até nos 90, vai. Puta, era banda pra caralho. Paralamas, Titãs, Legião, Barão Vermelho, Piquirim Cavadão, então, Camisa de Vênus. Mas é que tá, uma porrada. Hoje. É cíclico. Hoje né? Você não tem isso, tem CPM. É cíclico, bicho. Mas é normal não é ser mais comercial como foi, né? É, eu não sei. Mas a molecada não gosta mais. Em 2004. CPM é bom. 2004. E não tem, cara. Mas o que acontece é natural, assim. O que acontece é o seguinte: ou é moda? O rock, ele era rebelde e tinha uma atitude. Então a molecada gostava de ouvir rock pra, né, pra extravasar e expor as letras. Era diferente, né? Só que depois o rock começou a ficar muito bonzinho. Então hoje a molecada que quer uma atitude e tal vai ouvir mais o rap e o funk do que o próprio rock. Então a gente precisa que o rock se reinvente e o rock tenha mais atitude, seja mais contundente. Porque senão a gente vai continuar tendo poucas bandas de rock. Nós temos algumas muito boas, mas não temos essa avalanche de bandas de rock. Não tem também, tem um mas é tudo cíclico. Daqui a pouco começa a aparecer uma leva de rock bom e o rock também volta. Não tem um pouco a ver com o nível cultural, não? Eu acho que não, Sombra. Eu acho que assim, a música. O funk, ele tem um pouco. Funk não caiu um pouco isso? Ah, se a gente for pensar dessa maneira, a gente vai ter que analisar. Depreciando a coisa. A gente vai analisar socialmente que, o país. Mas você não concorda que o funk tem muito mais cara de morro, de comunidade que o rock? Tem, mas eu vou te dizer uma coisa. O meu filho ouve mais funk do que rock. Como é que explica isso? Modinha. Não é modinha. Ele gosta das letras. Então, ele mas eu acho que gosta letras. Porque é modinha. Eita, mas gosta... Não, meu, ele não é um moleque de modinha. Não é? Não é. Acho não que é. Você tá enganado. Ele você não gosta acompanha de rock, muito seu filho, cara. Ele gosta de rock clássico. Ele gosta de rock clássico. Ele não gosta de ser... Mas o que você ouve, Rick? Porque pra eu ele ouço gostar... De... O que você ouve? Você ouve de tudo? Eu ouço de tudo, cara. Mas eu falo pra ele... Ele é skatista. Você tá no teu carro, você ouve o quê? E surfista. O que você ouve no teu carro? Vai, você gosta, eu ouço de rap a jazz. Tudo. E o moleque tudo. Tá lá ouvindo com você tudo. Ele ouve de tudo. Então o leque é aberto. Por exemplo, sabe por quê, Rick? Eu e a minha filha, por exemplo, saio com a minha filha, eu ouço, eu gosto de ouvir os meus flashbacks, minhas músicas que eu gosto de ouvir lá, as discos, eu gosto muito de música negra, eu gosto de black pra caramba, eu gosto de rap, eu gosto de música eletrônica. Então a minha filha, outro dia eu tava virando o dial lá e acabou colocando uma Ludmilla. Uhum. Não é hoje, que é um baita de um hit de novela. Claro, não, tá? É um fã de carioca, mas hit. Ela falou, pai, tira disso, é ruim. É, mas tudo bem, mas... É ruim. É que o Domênico dá foto. E aí ela gosta, as artistas que ela gosta. É Meghan Trainor, é a Taylor Swift, ela gosta desse estilo. Mas ela tem uma educação musical, do então, mas então, mas porque eu ouço, é por isso que eu perguntei, porque o Rick ouve. O Rick ouve de tudo, tudo. Mas é que é diferente uma menina de um menino. É bem diferente. O meu filho, o moleque é da rua. Ele é skatista, ele é surfista, ele anda na rua. Ele vai andar de skate, ele gosta. Ele vai gostar do rap mesmo, do ele funk. Ele ouve o rap, ele ouve com a molecada lá. Eu não faço a cabeça dele. É o contrário. O que eu gosto, ele quer detestar. Eu falo pra ele, meu, trilha de skate é punk, velho. Você tem que ouvir hardcore, ouve aí, pô, bota pra ele. Ele já vai ouvir o contrário. Gosta, é música velha, não gosta. Pô, ouve isso aqui. Ah, mas que o rock envelheceu, E o rock envelheceu aí. Envelheceu, né? Chupa, a sonoridade ficou... Por exemplo, eu vou dizer uma coisa. Quando eu era moleque, quando eu ouvia Beatles, pra mim já tinha uma sonoridade insuportável. Pra mim soava como coisa de velho. Eu não tô dizendo que Beatles é ruim. Hoje eu acho legal. Mas quando eu era moleque, pra mim tinha sonoridade de velho. Faltava modernidade. O som era velho. Então a molecada hoje, a sonoridade da molecada hoje é um som mais eletrônico. Tem que ter mais peso, tem que ter mais rítmico, tem que ter mais subgrave. A garotada hoje gosta do pancadão. Tecnicamente se explica melhor isso. Exatamente. Né? Então os graves, essa coisa do rock, a guitarra tá na região média, né? E hoje a garotada quer ouvir o... Eles querem um lance mais pronto. Em uma hora, de repente, vai surgir alguém que consegue fazer a mistura das coisas. Eles querem um lance mais pronto, que eles não têm que pensar muito. Agora, Maroon 5 é um sucesso. Ah, Maroon 5 é uma banda pop, farofa, Coldplay, né? Mas é rock, sucesso. Pô. Não é rock. Não é rock? Não é. É um rock pop, né? É uma atitude farofa. É um bem rock pop. Deus me livre, né? Mas ele é bom vocalista. Mas é bom, Coldplay é pop. Ele é bom vocalista. Mais ou menos. Mas é muito bom. Você não gosta? Bom, eu não acho ele como mais... voz? Não, eu já ouvi ele ao vivo, é mais ou menos. Como é voz? Mais ou menos. Ah, eu achava boa a voz. Mas ao vivo eu nunca vi. Ele é mais ou menos. Ele é um bom artista, né? Cara galanzão e tal, se vende bem. Tocar uma música aqui pra você, que essa música vai ser sucesso. É bem produzido. Pra caramba, tem muito dinheiro em cima, muito marketing. Muito marketing. Muito, muito marketing. Em cima deles. Mas né? Mas não é rock. É um bom produto, mas não é rock. Eu acho que é um popinho rock, vai. Essa música pop é boa, hein? Essa música é boa, isso vai estourar. Isso é rock bem city. Feito, né? Isso é muito bem feito. Ah, é. Bem produzido. É muito bem feito. Guarda isso aí, isso aí vai ser um estouro. Com certeza, essa música já sim. E ah, essa foi meio Black. O Black tá voltando? Não, o Black nunca foi. Não, mas tô falando, a mais nossa, forte. Bota, não fala. Mas por que eu não posso falar, pô? Nossa, deixa eu falar das idiotices. Eu Black, acho pra mim. Black, já fala de Black. Ué, de o Black, já, Black já, não tava. Pra mim, o Black passou um tempo sem aparecer. Ah, o Black sempre apareceu. Ah, mas não morreu. Como tá voltando agora. Nunca morreu o Black. Eu acho que tá voltando. Não, mas deixa eu explicar uma coisa. Explica aí, Henrique. Não é que eu não goste do Maroon 5. Dizendo assim, você odeia. É uma coisa assim, muito pop. Ele não gosta, ele odeia. Não dá pra dizer assim, ó, o Maroon 5 é uma banda de rock, é uma banda muito boa. Pop, o Maroon 5 e a Taylor Swift é a mesma coisa. É verdade. É pop. Certo? Pop é a mesma total. Coisa. Verdade, verdade. É pop. A mina gata cantando bem e o outro cara bonitinho cantando bem. Agora, acabou, é isso aí. Tá. O brasileiro não aceita bandas como Maroon 5. Brasileiras. O brasileiro, ele é chato. O brasileiro quer que a letra diga alguma coisa. Nem que seja besteira, mas que diga alguma coisa. Esgotou um dia coisa. De Palmeiras lotado, hein? Ele tá indo pro segundo. Maroon 5. Mas internacional, vem aqui no Brasil e os brasileiros pagam pau pra essas porcaria. E toda hora os caras vêm aqui e fazem show e lotam. Mas tem se música. Esses fossem brasileiros, não é feito. Era ridicularizado até. Esse acho que é uma banda, talvez um cantor que foi injustiçado. Você fala, pô, esse cara é bom pra cacete, não estourou da forma como deveria ter estourado. Isso aqui no Brasil? É. Fala, porra, esse cara aí é fera, mas não fez sucesso. Ou algum que fez sucesso e depois sumiu. Estilo, exemplo, Lobão. Alguém que fez sucesso e foi injustiçado. É, o Lobão, por exemplo, vai. Não, cara, o Lobão não foi injustiçado, o Lobão fez bastante sucesso. Não, vendeu bem, hoje sumiu. A questão é um cara que talvez tenha talento, assim, que você fala, pô, esse cara era bom pra cacete. Podia ter estourado. Ele não teve o sucesso que ele mereceu. Até pode ter feito um pouco de sucesso, mas não engrenou e não estourou. Talvez o Maurício Manieri, talvez. Maurício Manieri, bom, muito talentoso. Muito cantor, bom músico. O sucesso dele foi curto mesmo. É que talvez, o time deu talvez, azar. Eu tô dizendo aqui, mas não quero ser injusto. Você produziu ele fez ou bastante... Rick, não produzi ele. Mas ele era bom. Ele é bom era, ainda. Não, ele é bom. Não, é porque não tá, é bom. Não tá em evidência. Desculpa, eu não quis te corrigir, né? Só não, porque não, mas é a palavra que eu coloco aqui, é verdão, às vezes eu coloco às vezes umas palavras. Foi por isso, que caiu. Cobra muito. Caiu o teu butico. Olha aí, olha, vamos ser justos. Maurício Manieri abrir espaço para pessoas que são fãs do rock, olha aqui. Rock e heavy metal existem e sempre vão existir. Não me venham com o papo de que está velho. Simplesmente não faz parte da grande mídia tendenciosa. Que beleza. Shows de rock continuam lotados. Opa. Não é necessário a música estar na grande mídia para ser boa. Aliás, essas músicas de hoje são tudo porcaria. Sertanejo, machista também e funk mas... ostentação. Vai Tricolor Chupa Mano, assinado Lucas Milanês. Para falar com as bandas de rock, as bandas de rock fazem sucesso, se você não sabe, eu não sei. Então vai, Iron Maiden, AC/DC, Pink Floyd. Essas bandas não são atuais, o nosso é velho isso. Então, são as referências do rock. São velho. Não tem uma pessoa que gostaria mais que o rock estivesse em alta do que eu, no planeta. Você gosta? Gosto muito de rock. Olha, minha vida é rock. Minha história foi feita em cima do rock. E falar em rock... Eu tô sendo realista. Não sei se você sabe, mas assim, estamos fazendo uma promoção pra levar ouvinte acompanhante pra ver U2 em Barcelona. E o Tio é uma banda legal, com muito marketing também. É, mas não fala mal porque a gente tá fazendo uma promoção. Desculpa. Ó, o Tio é bom pra caralho! Ah, programa bom não, de Temer Desculpa, mas se você não gosta, pode falar. Ah, não, temos na bancada aqui da boa, com muito marketing. O Ben, já que não tá aqui agora, odeia o Tio. Odeia. O Tio é muito. Não, nossa, eu disse o seguinte: o Tio é uma banda boa com muito marketing em cima. Tem um investimento absurdo no Tio. Mas eles. Mas o show dos caras. Agora é sério, e não tô falando isso porque é mexão, vocês estão fazendo a promoção. Claro, claro. O show do U2 que eu vi no estádio do Morumbi, aquele que era 360, um dos melhores shows que eu já vi na minha vida. Os caras são incríveis no palco. Bem produzido, é demais, né? A produção é bom? Demais, demais. O Bono é bom? O Bono é bom pra caramba. E a produção dos caras é bom. Sensacional. Oh. E você, anote aí quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 no Estádio 97. A partir do dia 28 de setembro, o primeiro que entrar no ar ao vivo e acertar quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 passar durante o programa e tiver com o passaporte em dia, vai ganhar o direito de ir a Barcelona e assistir o show na Red Zone, o melhor lugar do show, com direito acompanhante. É, leia lá o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte. Fique ligado aqui no Estádio 97, tá bom? Apoio da Singapore Airlines. Sabia que você pode comprar passagens para ir para Barcelona em classe econômica a partir de $808? É, consulte o site singaporeair.com ou seu agente de viagens. Aliás, essa promoção de passagens nesse precinho só vai até dia 30 de setembro. É, ou consulte seu agente de viagens, que eles vão também conseguir um preço bacana para você. Apoio também da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. Por falar em passar o avião, olha que tá passando o avião aqui, ó. Esse vale. Esse vale. Tá valendo, anota aí. Ó. Tá passando o avião do Estádio 97. Que anota. Beleza, anota aí. Ô, Rick. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você produziu tanta gente, cara, mas qual foi aquele disco que você produziu e falou assim, pô, esse eu curti pra caramba, esse pra mim foi o melhor trabalho que eu fiz? Tem? Então, além falar dos Mamonas, filhos, né? Todo sem trabalho dúvida, que você faz é um filho seu, né? Eu sei que é difícil, mas... Mamonas é. Assassinas, com foi certeza. Foi o melhor esse? Foi o melhor, mas tem um disco do Charlie Brown Jr., que é o Imunidade Musical, que eu acho que é... Um som e um conjunto de repertório muito. Os caras eram bons, né? Bons demais, né? Bons demais. O Chorão era corintiano, Rick? Chorão era corintiano. Santista? Não, não. Santista. Não. A galera briga comigo porque eu falo isso. Eu não tenho interesse em nenhuma coisa nem outra. O Chorão nasceu em São Paulo, na zona norte de São Paulo. Uhum. Ele era praticamente meu vizinho, a gente se conheceu depois. Da onde você é lá na zona norte? Da Casa Verde. Opa, é nós? É isso aí. Nós. Então, Chorão nasceu ali. E ele era corintiano de criança. Uhum. No começo da história, a gente sempre me zoava. Ele sempre me zoava, eu zoava ele. Ele morava onde? Palmeiras e Corinthians. Ele morava ali na área da Casa Verde. Morou em vários lugares. Depois ele se mudou para Santos e adquiriu uma paixão muito grande pelo Santos. Depois da adolescência. Não, ele criou o juízo, é isso que você quer dizer? Eu não sei, né? É muita polêmica. Mas a história é evidente. Ele era corintiano, então. Depois ele era santista, mas originalmente eu acho que ele era corintiano. E tinha um carinho muito grande pelo time do Santos. Uma vez eu contei isso e a torcida do Santos queria, pô, começou a brigar comigo. Eu falei, velho, bicho. É que ele foi amigo do cara. Ele foi corintiano e morreu santista, é isso? Talvez entendeu? Seja isso. Mas todo mundo antes de morrer vira santista. É que todo mundo nasce corintiano. Não, morreu santista, entendi. Seu burro. Entenda. Ih, chamou de burro. Cara, tá próximo da morte. Ele é santista. Ele era um gênio da música. Falei. Pronto. Vamos. Ô, Rick, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você descobre o talento, você aposta no talento e aí você precisa projetar o cara. Rola esse lance de jabá? Você tem que desembolsar uma grana pra levar o cara pra um programa de televisão? Alguém te pede isso ou não? Tem que ter investimento, né? Não precisa de dinheiro para levar o cara para televisão, levar o cara para rádio. Não é dessa maneira que funciona. Você precisa fazer muita promoção em cima do cara. Então precisa de investimento, sim. Para você mostrar ele, você tem que ter uma foto legal, você tem que ter um fotógrafo pica, você tem que fazer um videoclipe incrível. Vai muito dinheiro e você tem que fazer. Pô, promoção, pra fazer um clipe legal, promoção. Quanto custa, meu? Ai, fazer um clipe legal? Uma grana. Olha, do Malta, quanto você... foi do Malta? Ah, eu não sei. Eu não é sei. Legal. Mas você buscar, pode hein? Fazer um clipe com 5 mil reais e você pode fazer um clipe com 200 mil reais. Então é muito relativo. Depende essa coisa do você que quer é investir, um clipe, né? Legal. Pois é, o clipe da Beyoncé, o single, ele deve ser aí, nos Estados Unidos, um clipe desse tipo de artista gira barato. Em torno de 500 mil dólares. Madonna, eu ouvi dizer que esse último clipe da Taylor Swift custou 1 milhão e 600 mil dólares. Do Beto. Ah. Mas o artista não tira do bolso, né? Ou ele faz um rachinho gravador. Paga, aí no caso é gravador. Hoje em dia, aqui no Brasil, o artista tira do bolso, sim. Tira todos eles. Hoje não existe mais eu bancar. Hoje existe, nós somos sócios. Os empresários, os artistas, eu como produtor, todo nós mundo somos banca. Todos parceiros. Todo mundo vão botar. Quem perdeu, coisa. Perdeu todo mundo lá. Junto, ganhou, isso, ganhou todo mundo junto. Então eu ganho menos nos artistas, mas não dá pra eu arriscar tudo. Hoje não dá pra fazer. Precisa ter investidor, precisa ter empresário, precisa ter parceiro. Não dá mais pra chegar e falar assim, ó, galera, eu vou matar no peito, eu vou segurar esse não artista. E vou... Nem não se você dá. Achar que o cara é um talento que vale a pena? Não, de espécie alguma, porque sabe o que acontece? Hoje o problema tá, se você investe 1 milhão num artista, às vezes demora 3, às vezes demora 5 anos pra voltar. Quero te dar o retorno. Entendeu? Demora pra voltar. Ou antes volta voltava rápido, mais rápido. Mas não dá pra se apostar. Hoje em dia voltar rápido não, não volta nenhum. Não volta. Nenhum. Mesmo se você achar que o cara vai ser um estouro assim, fala, eu acredito nesse cara. Se o Michael Jackson entrar ali agora e falar assim, ó, pô, ressuscitei, Rick, você quer me contratar e investir na minha carreira? Eu vou falar assim, tem um parceiro aí, velho? Júlio? Caraca, você tá brincando. É. Então, sem pai, isso é uma dica, né? Pra quem tá tentando, tem você que ter parceiro. A gente tem que ter parceiro. Em cima do que ele tá falando. Claro que eu invisto. Muito, né? Vamos colocar uma coisa aqui pra ficar claro. Eu tenho que investir. Mas não dá mais pra investir sozinho. O cara tem que ter talento, tem que ter investidor também. Tem que ter um empresário, tem que ter parceiro. Tem que ter sorte, tem que ter carisma. Falou do Michael Jackson. Michael Jackson foi um gênio. Uma gravadora. Michael Jackson foi um gênio. Pra você, quais são os maiores... Top 5 dos gênios da música pra você. Tem que escolher 5. Top 5? Então Michael Jackson tá? Não. Five. Michael Jackson, com certeza. Entre os 5? Entre os 5. Madonna, tá? Eminem. Eminem. Eminem. Eminem. Tô voltando, né? Tá. Uhum. Miles Davis. Miles Davis. Caraca. Sim. Caraca, né? Todos do Queen, mas a gente tem que falar, vamos falar lá do Fred Mercury, né? Tá. Fred gênio. Mercury. Gênio também. Gênio mesmo. E vou colocar o Roberto Carlos. Roberto Carlos, é. Gênio. Carlos. Gênio. É o Tim Maia foi. No Brasil, o Tim Maia gênio. Não precisa ser entre os 5, você já falou. O Tim Maia foi gênio. Foi, né? Foi. Muito o Elvis gênio, foi. O Elvis. O Elvis... O Elvis foi gênio, assim. Tinha muito marketing em volta dele, mas ele era e os cara, Beatles? Todos gênios, né? Tipo, uma cara. É que se o cara pede 5, né? Não, você já falou 5 mil aqui. Não, estamos falando de gênios, não precisa estar entre os 5, mas foram gênios. Né? Você acha a Lady Gaga um produto? James Brown foi gênio? James Brown foi gênio master. Deveria ter colocado no 5, é que eu esqueci. A Lady Gaga é um produto feito para esse público agora e tal. Mas você acha que ela tem algum talento? Não, a Lady Gaga ou é tudo produzido? Velho. A Lady Gaga é demais. É natural? Eu vi um show dela no começo em Nova York, no começo da carreira, ela é demais. Ela é artista mesmo, né? É, então, é isso que eu tô ela falando. Ela canta pra caramba, ela tem atitude. Ela é demais. A carisma mesmo. É, Rick? Madonna? Madonna também é demais. Ah, foi a primeira, né? Mas passou, né? Acabou, né? Não, acho que não. Acabou. Ela virou 3 décadas, porra. Acabou. A do Tim Maia. Fala assim. Você fala assim da rainha. Recentes aí, não fala assim. Acabou. O que ele falou? Ah, aquela treta, ela que ele meteu o pau. Ele mandou mal, né? Você conhece ele? Você tem amizade com ele? Ele é arrogante assim? Não tenho amizade com ele não, mas ele mandou muito mal, né, cara? Quando o cara começa a falar mal das coisas assim, de uma maneira preconceituosa. Você tá levando um dinheiro em cima já. E ofender as pessoas. Propaganda em cima já. Ah, mandou mal, né? Tava de ressaca, vai ver. Estrela, né? Mandou mal. Ô, Rick... Quando você participou lá de programa, etc e tal, vocês julgam lá os caras, assim, né? Sim. Aí você fica puto quando, por exemplo, tem um jurado tem uma opinião diferente. Por exemplo, pega o Arnaldo e fala, puta, bicho, que demais, sensacional, não sei lá. Se for o Arnaldo, eu vou respeitar você sempre. Vai respeitar. Ele é bom, né? O Arnaldo sabe o que fala. Quem é melhor, você ou o Arnaldo? Quem é melhor produtor? O Arnaldo é muito melhor. Mas o Arnaldo produz melhor brega, né? Eu não sei, eu acho que ele assim, o Arnaldo é um gênio. É um gênio, né? É um gênio da música no Brasil. Ele também é outro, que onde põe a mão faz sucesso, né? Eu aprendi muito com o Arnaldo. Amigos, Zorri? Somos muito amigos e o cara que me deu a minha primeira oportunidade na vida foi o Arnaldo. O cara que me descobriu foi o Arnaldo. Ah, é? É. Caramba. Ele me descobriu. Eu fui lá com uma fita demo e tal. Ele ouviu e falou, pô, gostei de você, moleque. Esse negócio que você faz é legal pra caramba. Mas aí já chegou a ouvir muita besteira, tendo nego do teu lado, julgando, assim? Tipo assim, porra, lógico sou, que já, sou obrigado, né, a ouvir esse tonto, essa tonta, falar uma bobagem. Já, né? Mas felizmente foram pouquíssimas vezes, se não uma vez só. É. Ô, Rick, hoje em dia no Brasil, caberia um programa como era antigamente, um Globo de Ouro, especialmente pra artistas musicais? Caberia. E você sente falta disso? Né? Puta, sinto muita falta, mano. Brasileiro adora música, né? Começa, porque a gente teve aí, vai, todos os programas, todos os realities musicais, tendo os artistas feito sucesso ou não depois deles, todos foram sucesso de audiência. Todos. Desde o primeiro que eu fiz, que foi o Popstars, no SBT, que fez o Rouge, depois a gente fez o Bros, depois tiveram os Ídolos, depois The Voice, Superstar, todos são sucesso. E o Raul Gil faz sucesso até hoje fazendo a mesma coisa. Isso, Então, o brasileiro gosta de música. Assim como agora virou essa história de que brasileiro gosta de comida, de ver fazer comida. O que eu acho uma loucura. Chefe, não, eu acho uma coisa mais. Eu preciso desabafar. Ah, não, me solta, me solta. Me solta que eu vou falar. Como é que caramba? Não, você não. Que tá assistindo a porra do programa, você consegue opinar se o cara cozinhou bem ou não se você não comeu a porra da comida, caraca! Porra! O cara canta. A gente sabe olhando. O cara canta, você ouviu. Você fala assim, ah, desafinou. Ah, gostei desse cara. Ele é simpático, ele não é simpático. Agora, comida! Você não comeu! Porra. Mas eles votam. Pela aparência, velho. Ácida, legal, meu. É só que eles veem. A minha mulher fica querendo assistir esse Massa Chegão. Tira dessa porca, eu não vou assistir isso aqui. Mas é legal. Eu comer a comida. Você vê a intriga, você vê a intriga, você vê o opinião de fofoca. Mas brother, mas então. Cara, brasileiro gosta de fofoca. As pessoas também votam. Desculpa pela... o desabafo, mas eu tava pior. Tem muito de simpatizar com quem tá fazendo o prato. Exatamente. Desculpa, eu vou com o seu Rick. E as brigas lá, é isso que é legal. Eu vou com o seu Rick agora. Porque eu assisto filme pornô e também não tô comendo igual. Porra, foi bom. Sensacional. Estádio 97, teu oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eliar, muito além da partida. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Ó, o torneio Energy Poker já está com as suas vagas esgotadas. Então, olha, o torneio Energy Poker não tem mais vagas, tá bom? Acabou? Se você quiser ir assistir lá no dia, tudo bem, dias 19 e 20 no Max Sud Plaza, tá? Acabou, vagas encerradas. Benjinha, vamos falar da Essia? Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é? Bom, vou te dar a dica, procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, só a Essia é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, além de localizações privilegiadas e imóveis com alto índice de valorização. Então, amigão, quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos. E para vocês terem uma ideia, 92%, olha que bacana, hein? 92% dos clientes comprariam um Essia de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Ó, conheça, a Esser Store fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, lá em Santo Amaro. Lá você vai ver um monte de ofertas assim, super bacanas. Esser Store, Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, Santo Amaro. Se você preferir, acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pro Guilherme, pra toda a galera da Esser. É isso aí, pra toda a galera da Esser ouvindo a Energia 97. Vamos agora ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi Dodô. É, bicho. Não tem tempo. Alô. Bom, não cozinha. Alô? Bem. Não tem amor no seu cozinho, é Marcelo? Ah, Marcelo, tudo bom? Beleza, Dudu? Marcelo do quê? É Marcelo Gonçalves de Barros. De Barros. E quantos anos? É, 29. 2.9, ô RG. Só não pode chover no cabra. No cabra? É. No cabra. Ah. É, se chover no cabra, não é barro? Ah, sensacional! Sensacional, salvando a hora. Ah, muito bom, salvou a hora. É nóis. E qual que é o bairro que você mora? Moro na Vila Amélia. Vila Amélia? Vila Amélia. Isso. Amélia, que é a mulher de verdade. E aí, Dom? Como... Quem era a Amélia? Ô, oh, beijinho, Amélia, Jardim Amélia. Vila. Nem imagino. Você é um cretino, meu. Pega o cotovelo aí, ô. Idiota. Tá bom. Bah, onde é? Qual que é o time aí, brother? É, Tricolor do Morumbi. Tricolor! Eu sei que você é tricolor, a gente vai falar de São Paulo, mas o Mano tem uma informação do Corinthians, né, mano? É, Sombra, tá vendo aqui, o Pretzel, ele deu a informação que o Renato Augusto passou mal agora há pouco, aí ele é desfalque pro jogo de hoje. Obrigado por me ferrar. O Corinthians vai desfalcado, então, de 4 jogadores. Obrigado por me ferrar no Fantasy Game, obrigado. O Felipe não vai jogar, né, o Corinthians também vai ter o desfalque na lateral esquerda, o Wendel. O Elias que tá na seleção e o Renato Augusto agora, que é o quarto jogador que não enfrenta o Fluminense. Você sabe quem vai substituí-lo, mano? Por enquanto ainda não, mas ainda tem as opções ali. Dá pra colocar o Rodriguinho, quem sabe, né? Danilo. Corinthians que entra hoje no 4-3-3-3, né? Ah, juiz, né? Ai, pega um pinico aí, Barro, que eu tô urinando na roupa. Não, mano! Quer dizer, ontem é aniversário do Corinthians maravilhoso. Quem foi o maior do Corinthians? Dulcídio, Vanderlei Bosquilha ou Márcio Rezende de Freitas? E o São Paulo tá jogando contra o Jack, né? O Marcelo. Começou. Os titulares: Renan, Bruno, Lianco, Edson Silva, Reinaldo, Thiago Mendes, Wesley, Ganso, Michel Bastos, Wilder e Alexandre Pato. E Osório como nosso técnico. Tá certo. E aí, tá botando fé no tricolor, enfrentando o Joinville lá no sul, cara? Eu tô, cara. Mesmo indo sem zagueiro, né? Só com o Lianco e o Edson Silva. Mas tem que confiar no Osório. Ele perdeu bastante peça aí. E eu acho que ele tá fazendo o possível com o que tem, né? E você acha que o São Paulo é um time que tá pra... você confia aí pra pegar o G4, cara? Porque tem muito time brigando por essa terceira e quarta vaga, hein? Então, eu acho que o Corinthians e o Atlético estão disputando o campeonato à parte já, né? O título é com eles. Só que eu acho que o Fluminense, o Grêmio estão sendo meio cavalo paraguaio, tá perdendo a força agora pro final do campeonato. Eu acho que vai ficar entre São Paulo, acho que o Santos ainda consegue beliscar, o Palmeiras. Eu acho que se manter uma constância, consegue chegar no G4, sim. E todos esses clubes que estão brigando por essa posição na tabela, todos jogando fora hoje, todos. Fluminense, o São Paulo, o Grêmio, o Santos e o Palmeiras. Essa rodada... Santos amanhã. Mas nessa rodada. Ah, sim, joga no nessa rodada. Todos estão jogando mas fora. Mas o Santos joga em casa, não é? Santos de Joinville é Vila Belmiro. Não, São Paulo não é Santos e Santos Chapecoense na Vila Belmiro. Santos e Chapecoense. É verdade. Então o Santos é o único que joga em casa. Amanhã é o único que joga em casa. Quem tá acima do Santos é o Flamengo, não é? Não, o Santos passou. Passou o Flamengo? Isso. Então tá. Então o Santos não. O Santos joga em casa. Mas até o time que tá acima aí, o Atlético Paranaense... Tem o Sport. Ah, é o Sport. O Sport joga fora. Tem o Sport, tem o Fluminense, tem o Atlético Paranaense. Perfeito. São Paulo em quinto e o Palmeiras em quarto. Perfeito. E você? É cantor de chuveiro? Tá procurando um lugar ao sol? Ó, o cara que faz as bandas virarem sucesso tá aqui, bicho. O Rick Bonadio. Ah, eu gosto muito de música. Eu acompanho o trabalho do Rick há muito tempo. Obrigado, hein? E é o que vocês estavam falando. Tinha uma série de perguntas, mas ele já respondeu. Por exemplo, por que as bandas de rock hoje não estão aparecendo tanto? Como que funciona? Eu ia perguntar para ele se tinha alguma categoria de base para música, que pega uma banda que até não é tão boa, mas tem um trabalho legal, vale a pena investir, né? Mas ele explicou também do valor, né? Que hoje não tem como investir sozinho. E eu acompanho muito, eu ia muito numa casa que chama Hangar 110 em São Paulo. Opa, que bacana, meu. Um abraço pro Alemão lá, o dono do Hangar, né? Sim, o Alemão, gente boa pra caramba. Então eu vi, por exemplo, CPM, Dead Fish, Fresno, NX0, tudo saindo de lá. Então hoje você vê que o cenário tá um pouco difícil para as bandas que estão começando. Hoje tem bandas como o Tiuá, o Fly, Avery. Tem uma série de bandas que hoje poderiam estar num cenário um pouco melhor, mas infelizmente não tem como ter esse investimento para ir, então o pessoal tem que fazer a correria deles atrás, né? Mas o trabalho que o Rick faz com as bandas, a produção musical dele não tem igual. Vamos ver se, quem sabe aí no futuro, aí a médio prazo, a gente faz aí uma categoria de base de bandas aí junto com o pessoal do Rick, usando o Estádio 97. Bora lá. Porra, porque legal, o estádio, demorou. Porque o Estádio, cara, é um programa onde você tem a galera aqui do rap, do reggae, do rock, do eletrônico, bonitas, né? Muito legal. Do pagode, tem de tudo, bicho. Ô, Rick, tem uma pergunta aqui que monopolizou o programa nessa semana. Sobre o coitado do Chimbica, que a gente chama de Chimbica aqui, que é o Chimbinha. Chimbinha. É possível, Rick? É Joelma e o Chimbinha. Joelma e o Chimbica. É possível que esse troço de separação, desse troço todo, seja um grande tubo de ensaio, alguém joga pra dar um up na banda? Marketing pra dar um para, porque eu tava meio sumido. A teoria do Mano. Vamos falar, o Mano tem essa teoria aí, que talvez seja um jogo de cena. Você já viu algo similar? Não tô acusando o Chimbica, hein? Que Chimbinha! Eu me separaria se eu fosse casado com a mulher dele, eu também me separaria. A mulher dele é muito minha boca. Mas, ô Rick, já viu algo parecido? O cara jogar uma cortina? Eu já vi muito disso. Já vi muito. Não posso dizer o que foi, mas também já fiz muito disso. Criar algo. Criar fato. Patitóis. Separar a banda. Já. Separar a banda, por exemplo. A gente já. Já viu, já viveu essas coisas. Tem de tudo, né? Tem de tudo na música. Você não desacredita. Então, não dá pra você dizer que não é verdade, mas. Eu não conheço, né? Não conheço, mas, por exemplo, Rick, o Calypso pra dizer, né? O seu entreveiro com o Marco Camargo foi combinado? Ou você... Não, aquilo foi verdade. Foi verdade? Foi verdade. Pra quem não acompanhou aí, vocês quase saíram no braço. É, foi verdade. Verdade mesmo? Foi verdade. Ah, mas vocês brigaram e não se fala até hoje? Ou como é que é? Não, não fala. Nem quero ver esse cara, mas se eu ver, vai dar ruim. Não, é normal. É porque a gente tava ali avaliando umas pessoas ali, né, no programa, no Ídolos. Chegou uma hora, entrou uma menina lá, jovenzinha, tal, de 20, 21 ou 22 anos e tal. E o cara esculhambou a menina. Eu fiquei puto. Eu falei, pô, a menina... Calma, né? Porra, cara. Ela poderia melhorar, poderia estudar. E não era tão ruim assim, entendeu? Aí o cara começou a entrar. Tem formas e formas, né? E a gente tava cansado também, né? Porque o programa era desgastante. Só que o pior é que depois do programa, o cara veio dar uma resposta meio atravessada. Aí ficou ruim. A gente se desentendeu feio mesmo. Acontece. Mas aí passou já. Ser humano é assim. É. Faz parte do trabalho, né? Mas. Só um minutinho. Também a gente tem os amigos e as pessoas que não são. Esse que não é meu amigo. É um cara que eu não tenho prazer de encontrar. Você não é obrigado, muito diferente de você. Só não obrigado a ligar pro cara. Não obrigado a gostar de ninguém. Marcar um almoço nenhum jantar. Ô, Marcelo, muito obrigado. Deixa o seu palpite. O Tricolor já tá jogando contra o Joinville. Você tá assistindo o jogo aí, Motinha? Tô assistindo. Não, eu e o Mano. Mas você não tem assinatura? Não. O Mano assina, porque ele é mais. O Joinville já levou uns dois lances de perigo, mas o São Paulo agora parece que dominou, né? E o cara quase rachou o pato no meio aqui. O pato é patrimônio do Corinthians. É verdade. Então quer dizer que você assiste o jogo de São Paulo pra ver o seu patrimônio, é isso? Não, eu vou pôr no Instagram. Mas a cada minuto que passa, o patrimônio vai diminuindo. Assim. Diminui nada. Vai daqui numa música, vai dando fade out. O pato é fundo perdido, Sombra? É patrimônio perdido ainda. Fundo perdido? Fundo perdido. É aquela banda que não deu certo. Marcelo, tudo de bom pra você. Deixa o seu palpite pro jogo que já começou. Eu acho que vai ser uns 2-0, Sombra. E o Inter acabou de fazer 1-0 em cima do Vasco, hein? O Vasco já tá indo pro Vasco mesmo. Coitado Chico, rapaz. É, Vasco tá indo. Eu sei que tá correndo o tempo, só queria perguntar pro Rick, por que bandas assim como o Reitinho, uma banda que eu gosto bastante, eu também. Eu acho que as letras são bem legais, não tem um espaço maior no cenário? E só pra finalizar, vou mandar um abraço, deixa eu ir pra responder depois, pra não pegar muito o horário. Mandar um abraço pra minha namorada Aline, viu, RG? Manda uma moela pra ela. Olha lá, RG. E mandar uma onda. Tô mandando. Oi? Tô mandando um cartãozinho pra Aline aí, pra você gastar bastante. Valeu, RG, é nóis. Mandar um abraço pro meu cunhado que é porcão, que é o Gui, irmão dele, o Júnior. Porcão. Verde. E, Portuga, manda um beijo pra minha mãe, que ela é louca por você. É verdade. Ele tá usando o Freeco. O Portuga tá testando a lingerie pro Book Rosa hoje. Tá certo. Então, beleza, gente. Valeu pela chance aí. Legal participar do programa. Um grande abraço. Então, deixa eu te responder. O Reitinho, eu produzi o Reitinho. Não sei se você lembra, a gente lançou o Reitinho, fez uma grande campanha. A música chamava 1997, né? E a gente fez uma campanha até de aquecimento, onde você estava em 1997 e tal. E o Koala é um dos maiores compositores do rock nacional depois dos anos 90, né? E a banda foi muito bem, fez sucesso, essa música foi sucesso. Mas eu também não sei explicar por que eles não fizeram mais sucesso do que... Porque eu apostava muito no Reitinho, entendeu? Então, eu acho que até o Mano tinha feito essa pergunta pra mim. Acho que o Reitinho é uma banda injustiçada no cenário do rock nacional, porque o Koala e os outros integrantes da banda eram muito bons e deveria ter ido muito mais longe. E o Koala hoje é um grande compositor, continua um parceiro meu, é um cara, gente boa, vive bem, vive feliz, mas acho que não era pra ser. Tá certo. Obrigadão, valeu, aí, gente. Valeu, um abração. Falou, pra você. Valeu, um abração, velhinho. Tchau, tchau. Abraço. Esse é o momento sem parar aqui no estádio. Três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Enquanto a gente prende mais uma ligação, quem escreveu aqui pra você, Rick, é o Marçal Magnusson. Ele tá dizendo: mande um abraço para o Rick Bonadi, o filho mais famoso do Colégio Imperatriz Leopoldina. Olá. Aqui de Santana. Isso aí. Dodô? Valeu, vamos, Marçal. Lá. Depois tem duas perguntas aqui, mas vamos lá. Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Tomás. Ô, Tomás, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tomás do quê? Tomás Ananias Lino Silva. Quantos anos, Tomás? 30 anos. 3.0, RG, hoje. Puta, o que me deu um susto. O que foi, RG? Como assim? Na hora que ficaram falando na porra do programa de comida... Ah. Você viu que ele foi pro microfone? É. Eu achei que ele ia falar, vai, Tomás! É, Tomás é sensacional! Pensei que ele ia sensacional. Esse nome é fácil, né? Pensei é. Que ele ia mandar. Ai, Tomás! É. Entendi. Entendi. E qual bairro você mora? Eu moro na Vila Progresso. Ah, isso aí é Itaquera, né? Isso mesmo. Tô na leste aí, ó. Área Nobre, depois da construção da arena. Eita! Eita. Tá 12 conto. E... quanto? 12 pau. Putz, tá louco? Apartamento de 100 metros em Itaquera custa 1.200.000. Ah, porra! Meu Deus! É, mas o salário do pessoal que mora lá continua o mesmo. Mas peraí, velho. É, o pessoal vai melhorar de vida quando subir ali o Emiliano, o Xera. Eita! Brincadeira. E quando alaga, faz o quê, mano? É um fanfarrão, né? Não, não. Trabalha em corretora. Não, tá subindo. Os caras ligam inflável. Oh, é. Upper East Side de Itaquera, velho. Como? Upper East Side de Itaquera. Itaquera, daqui a 2-3 anos no máximo. Vai me lembrar o Sorro em Nova York. Não, mano, não faz isso. Ô, velho, qual que é o time que você torce, velho? Eu sou o Santos Futebol Clube. Boa, velhinho. É. Ai, evidente. Ô, velhinho. Pode falar. Eu sou louco ou nós vamos chegar em quarto? Fácil, fácil, fácil. Pode assinar, pode assinar embaixo. Tá valendo aí, nós temos uma aposta, hein, velho. Não sei se é fácil, mas eu acredito... Chegaremos. Chegamos fácil já. Eu e a RG temos uma aposta, hein? É, temos umas geladas aí. Em cima do Santo, hein? Pode ficar sossegado que você vai tomar. Nunca vai tomar uma cerveja tão boa, viu? Ah, com todo prazer. Agora diz uma coisa. É, provavelmente, tudo indica, dá conta, de que Lucas Lima realmente não vire 2016 lá no Peixe. Você acredita que o Citadini pode dar conta do recado? Citadini, pra quem não sabe, é o molequinho que nós temos lá, né? É, o Léo Citadini, né? Isso. Eu vi umas notícias no passado dele que ele era uma grande promessa, né? É, ele foi emprestado, né? Isso, tá voltando agora, tem que dar ritmo pra ele de jogo, tal. É um moleque novo, tal, e tem que colocar ele pra jogar, né? Sim, é, que agora também não dá, né? É, agora não, agora infelizmente a gente tem que colocar aqueles 11 jogadores mesmo pra fazer o máximo de pontos, porque isso. A gente tem um elenco meio reduzido, né? E com relação ao o Lucas Lima, vai fazer muita falta amanhã? Amanhã não, porque o Santos ainda é jogando em casa. O time do Santos é um time que, se você colocar 3, 4 reservas, eles ainda conseguem, tipo, suprir a necessidade daquele titular. Mas se jogar fora, vai fazer muita falta, viu? Agora, Leandro e Batatinha não dá, hein, velho? Batatinha! Ó, esse Leandro aí, velho, é mais ruim que pinga de garrafa de plástico. É, eu muito não entendi. Ruim, pô, esse Batatinha, Sombra, no jogo contra o... Foi o jogo anterior do Santos, contra o Cruzeiro. O Dorival botou o Batatinha. Batatinha, velho? Você acredita que o Batatinha entrou, Lucas Octávio. ele entrou, o calção dele tava caindo, velho. Ele não sabia se ele... Tava trocadinho. Ele não sabia se ele corria, se ele jogava ou se ele amarrava o calção, cara. Ele tem que jogar de macacão, Nossa, que coisa, cara. Ridículo. Desculpe interromper a conversa. Meu Deus. O poder está roubando, matando, me prostituindo. Fala com o Rick aí. Fala com o Rick que ele arruma a sua vida. Então, o Rick, a gente tem uma habilidade pra cantar, eu jogo poker, fabricador também, poxa. Quer ver? Deixa eu ver... Tem algumas coisas que eu podia cantar, quer ver? Eu sou funkeiro, MC Luxa, quer ver? Tchutchuca, vem aqui com o seu tigão. Vou te dar da cama, colocar a boca peixe. Everybody Melo, comigo. O Rick não, merece isso, não. Não, mas eu estou... Eu vou poupar o Rick dele dar uma opinião. Desculpa falar, mas eu estou procurando uma estratégia, uma recolocação no mercado, né? São coisas que pertencem ao futebol. É importante. Olha, meu Deus, todo dia eu agradeço ao senhor. Estamos no momento sem parar. Por você não estar em São Paulo, né? Santos e Chapecoense amanhã, velho. Amanhã é 4-1 pro Peixe. 4-1. Quer mandar recado? Abraços? Ah, mandar um abraço aqui pro pessoal lá do time lá da Vila, lá, família São Remo. Família São Remo, entre amigos lá, que é um time também. E pra minha família, um abraço especial pra vocês aí. Faz tempo que eu tô tentando ligar pra vocês aí, mas é difícil, hein? Graças a Deus você conseguiu. Consegui. A minha audiência é boa, mano. É isso aí, é nóis. E manda um abraço pro pessoal aí, principalmente pra... Somente pra você, RG, e pro mano. Chupa, mano. Vai chupa, nosso freguesão. Boa. Eternamente, um abraço. Valeu, velhinho. Eternamente. Quem fez gol? Quase São Paulo fez um gol. O Pato foi perdeu uma oportunidade agora. Foi quase. Diz que o Pato tá apanhando muito, mano. Tomou uma cajadada uma hora aqui, Motinha. Quase quebrar aí no meio. Liga pro Ibama e reclama. E a Fiorella falou, vou perder o gracejo. Será que a Fiorella foi? Mas ela disse que hoje vai comemorar muito. É, o que você acha? Véi, imagina ela a vida foi lá, será? Hã? Imagina a vida do Pato. Deve estar lá, né? Imagina, o Pato vai abrir a porta do hotel e vai estar pelada na cama, assim, ó. Só com a perna balançando. Lógico, mano. Hoje é dia do couro comer. Ô, Rick, desculpa, eu não quero provocar nenhuma crise conjugal, porque eu sei que você é casado, etc e tal. Mas voltando para um passado, a gente já vai colocar o terceiro ouvinte da sequência, mas assim, já aconteceu de chegar alguma cantora, falando, produzir, etc e tal, mas a mulher, na verdade, tinha uma tara pelo produtor e não queria cantar porcaria nenhuma? Não. O problema é assim. Não, nossa, mas tu fez um não tão convicto que é tão falso. Você tipo falou, assim numa cantora, mas na hora mesmo. Olha os olhos brilhou ali, a Pepe e Neném, velho. Imagina. Você pegou? Mas falando, medo, falando em mulher bonita, pergunta, você sabe que eu vim que. Pergunta. É sobre a sua filha. Nossa, que ela é muito bonita. É verdade? Tá todo mundo falando da sua filha. Tá falando que você é muito bonita. Minha filha é gata. Que é muito bonita. Falando, assim, é linda. E ela canta, faz o quê? Vai ser artista? Ô, Sombra, você já falou pra eles meu esporte predileto? Que é matar curioso? Meu esporte predileto. Jiu-jitsu. Meu hobby, exatamente. É tiro, senhor. Campeão brasileiro duas vezes de IPSC. Não. Só pra avisar. Aceita, que dói menos. É um esporte. Não adianta, Rick, não tem tempo. Mas já teve... Passou a ser fornecedor, não adianta, velho. Mas o RG, pior que eu sei bem, viu? Não, mas você pode usar táticas. Tem um amigo meu, não vou citar o nome dele pra não complicar, Domenico, mas ele também tinha uma filha que era cobiçada lá na rua. Aí uma vez um moleque lá, que era de uma outra rua lá, a mulher nunca deu bola lá pra ninguém da rua, né? Já vou deixar claro isso daqui. Chegou lá uma vez um moleque de uma rua vizinha, começou com gracejo lá e a menina ficou com o cara. Aí falou, pô, vamos namorar, vamos lá falar com meu pai. Como é que chegou lá na casa, sentou no sofá. Aí o pai pegou e falou, pô, ficou à vontade aí, né? O moleque sentou no sofá, falou, opa, sogrão, gente boa, né? Ele falou, aceita uma balinha aí? Ele falou, quero. Ele jogou na mesa, assim, tinha 38, tinha ponto 40. Olha aí, velho. Pisa, o cara é policial, claro. Ele falou, fica à vontade aí, velho. Pisa na bola da minha filha. Que uma dessa vai estar em você, velho. Nunca mais voltou. Ué, o cara que tem filha, ele tem que pensar assim. Eu sou a favor disso também. Pois é, radical. Flávia Muniz perguntou pra você o que você acha do Play for Change. Eu acho legal, uma banda bacana. Bem pop, né? Tem outra pergunta aqui do ouvinte pra você comentar o episódio que você detonou a menina em Mulheres Ricas. Eu nunca detonei ninguém. Eu não detonei nada, Mulheres Ricas não. Teve três pessoas que perguntaram. Não, foi assim. Não? Foi o Hélio que detonou. Eu falei com a menina o seguinte, ela tava fora de forma e precisava entrar em forma. Porque ela é uma menina muito bonita. Certo. E tanto que hoje, você entra no Instagram dela, tá gata. Ela é gata. Peraí, o Sabugosa vai falar, ó. Quem? Sabugosa vai falar. Ricas, fui eu. Ah, foi, foi você. O que você falou? Não foi, não foi o Rick, gente. Aconteceu o seguinte. Ela chegou no estúdio, ela usava bota. A Aileen é amiga minha, pessoal, hoje. Um beijo, Aileen. É, quem seguir ela no Instagram vai ver que, felizmente, graças à detonação que eu fiz dela, ela melhorou pra caramba. Sumiram as botas. Ela usou isso pra crescer. Só que eu brinquei, eu brinco muito. Eu brinquei, eu falei pra ela, ó, Aileen, eu acho que você deveria fazer uma rinoplastia, você colocar peito e emagrecer. Fecha a boca. Certo. Você tá tomando muita água, porque você tá... Aí eu fiz assim, ó. Pena que o rádio não tem imagem. Tem, aqui tem. Ah, então, eu fiz assim, ó. Você tá muito forte. Tá forte. Tá inchado. Forte, foi educado. Eu falei que o mundo precisava de mais ar. Que a Napa... Aí, mas falei, era uma brincadeira. Aí o Rick... Na mesma sequência, ele foi gravar ela e ele não detonou. Eu detonei, você, meu. Mas ela cresceu com isso. Tem crítica, tem gente que crítica leva numa boa, mas tem gente também que fica mal, né? O Lux A Souza pergunta pra você se você acha que a junção do rock com rap poderia funcionar no Brasil em estilo parecido com o Linkin Park, ele pergunta aqui. Poderia funcionar, sim. Precisamos de algum artista que faça isso de bem feito. Poderia, sim. E o que você achou da banda que fez aquela farsa, o Milli Vanilli? Nossa, essa foi a maior palhaçada do mundo, né, meu? Impressionante, ele enganou muita gente. Não? É, eu acho que sim, porque os caras ganharam o Grammy e, na verdade, os dois caras que foram lá não cantavam, quem cantavam eram os produtores. Aí descobriram a farsa. Ganhar, né? É, aí descobriram a farsa e os caras tiveram que devolver o Grammy. É, isso foi louco. E as músicas eram boas. E os caras que cantaram nunca mais cantaram lugar nenhum. Não, o produtor tentaram uma carreira. The Real Milli Vanilli, lembra? Tentaram, mas não rolou. Voltaram como The Real Milli Vanilli. Aí não foi. Não virou. Foi uma enganação dessa. Vamos lá pro último ouvinte da sequência. Bora. Sem parar. Três ouvintes na sequência viajou e quer compartilhar uma imagem bacana. Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial, Dodô. São Paulo meteu uma bola no travessão agora, hein? É, foi. Tá chegando. Alô. Jogada do pato, hein? Alô. Alô. Quem fala? É Manuel. Ô, Manuel, tudo bom? Que beleza. Tudo bom, Domenico? Ó, beleza. Manuel. Foi pro céu. Puta música. Eu já escutei muito isso daí, hein, cara. Muito bom. Ninguém mandou o seu pai colocar esse nome. Que é eu acho que é porque ele também se chama Manuel. Acho que ele quis castigar. Então castiga. Ele é Manuel Júnior, né? Manuel o quê? Manuel Júnior, ele. Manuel do que é o nome? Manuel Tomás Júnior. Aí, viu? Tomás. Quantos anos você tem, velho? Eu tenho 3.1. E aí, RG 3.1? Hoje, Tomás, RG. Ah, vamos atender. O Rick pediu, nós vai tomar uma gelada depois. Sensacional. RG, o sotaque do comendador tá já agradando na novela nova? Então, conta aí. O comendador precisa mudar o sotaque. Eu perdi o capítulo de ontem, pegou. Porra, fela da... Olha. Oh. Mas que é? Fizeram o mesmo personagem de outra novela? Não. É que ele, tá difícil ele vem, pro cara sair do personagem. Ele vem de uma novela anterior e ele tá usando... A mesma dicção. Trejeito. Coitado, mas não é culpado do ator. Culpado é quem põe ele na novela tão rápido. Não desencarnou, hein? É, coitado. Como assim? Ô, velho, e qual que é o time aí, cara? Ah, São Paulo, né, velho? Tricolor tá jogando. Tá acompanhando aí, não? Tá jogando bem até. Eu não tô, não, Daniel. Acabei de chegar aqui numa corrida aqui, não tô conseguindo acompanhar, não. Tô assistindo Inter e Vasco aqui, essa porcaria de jogo. Que beleza, hein? Quanto tá? Subiu agora 14-19. 14-19. 1-0 com passes errados. 1-0? Pra quem? Pro Inter. Gol do Hernando. Ih, rapaz. Velho, o Vasco não... Pra dar uma variada só, né? Agora sobre o jogo do São Paulo. O São Paulo domina o jogo. O Joinville tenta mais na base do contra-ataque. O Tricolor teve duas boas chances. Uma que foi no travessão, uma outra que o Pato ia finalizar. O zagueiro travou bem na hora da finalização. Eu engano o meu, mas o São Paulo tá fazendo uma boa partida, mano. O São Paulo começou Claudicante. Com alguma dificuldade, Sombrar. Eu duas comecei a ver o jogo aí nos últimos 10 minutos. Sim, depois o São Paulo melhorou. Agora o São Paulo comanda a partida mesmo, mas o começo aí o Marcelinho Paraíba tá dando um calor na defesa do São Paulo. Uhum. Não teve uma chance tão clara de gol como o São Paulo teve agora com essa bola que bateu na trave. Mas o Joinville tava melhor, mas agora o São Paulo começou a dominar o meio campo e tá matando o Joinville, colocando o Joinville no lugar dele, né? O que mais me preocupa aqui não é a defesa de São Paulo, né? Porque tem Edson Silva, tem Reinaldo, tem um garoto novo. É que agora eu não tô vendo se o Lianco aqui tá jogando. Sim. Acho que deve ser. É ele, sim. É ele, né? Sim. Esse lado esquerdo da defesa de São Paulo é o que mais preocupa. Qual o nome do rapaz? Lianco. Lianco. Parece aquele... Ele é lianco de uma perna, entendeu? Parece quando aquele ele... materiais, ele corre, lá, não é. Engano, lá, Lianco! Lianco! Eu bebia muito. Diz que o Wilder só ataca a trave. Como? Né? Martini Lianco. Ah! Me dá um Martini Lianco aí que eu vou... Ó, o São Paulo, só pra passar rapidinho aqui, tá jogando com o Renan Ribeiro, com o Bruno, Lianco, Edson Silva e Reinaldo. Meio campo tem Wesley, Thiago Mendes, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos. E na frente tá jogando com o Wilder e com Alexandre Pato. É, o Wilder atacando a trave. Bola na trave. Foi o Wilder que mandou aquela bola na trave? Explodiu uma bomba. Wilder, aí. Bateu bem. Se fosse bom, entrava. É. Calma, aliás, nossa, ele errou. Calma, RG menos. Ô, Manuel, e aí, cara? Outro dia o Muricy deu uma entrevista, não lembro se foi no Bem Amigos, não sei se foi na Rede Globo, mas não sei. Falou que o Osório faz um bom trabalho, que cobranças... Foi no Bem Amigo? Que cobranças só devem chegar no ano que vem, você concorda? Eu concordo, Paulo, mesmo porque o Osório já perdeu muito jogador no São Paulo, né? Uhum. Não dá nem pra tirar muita base aí no que ele tá fazendo agora, porque o cara começou com o time, já teve que mudar praticamente meio time aí, e o que sobrou pra ele não é lá essas coisas, né? É verdade, muitos desfalques, né? Então, e a diretoria do São Paulo não ajuda também, pra você ter uma ideia, que eu escutei o Mano zoar aí que o Pato é do Corinthians, a gente vai fazer o quê? É a nossa realidade, né? Um dos melhores jogadores de São Paulo, a gente depende do Corinthians pra continuar no São Paulo. Então... Mas não depende não, velho. Se o Corinthians comprar, o São Paulo comprar e o Corinthians vender. Agora, a preocupação do São Paulo no ano que vem, não é... A gente estava falando de 10 milhões de euros, hein? O São Paulo não tem que se preocupar com 10 milhões de euros. O São Paulo tem que se preocupar com a parte do Corinthians, que é 60%. É 60% de um valor. Mas quando você vai vender. E o Pato não vai querer nada? Não, mas aí com o Pato é uma outra história. Não, não, não, mas quando você vai vender um jogador, a totalidade tem que ser pro clube. Depois o clube faz o repasse. Aconteceu isso com o Santos recentemente. Quando o Santos questionava aí na justiça aí o valor aí a respeito de determinado atleta, que eu não lembro qual que era. O Santos exigiu o pagamento integral e depois o repasse era feito pelo... Não, o Neymar entrou nessa discussão, não foi, RG? Daí eu o já Ganso não sei, também. Não. Entrou, não. O Ganso entrou nessa história também, nessa briga. Que o pessoal falava que tinha que depositar só a parte do Santos e não precisava depositar a parte do que era do Ganso. O presidente pediu o que era do Santos, o São Paulo foi lá e... Eu sinceramente não sei. E depois funciona, o Santos repassou pra... Isso aí. Ô, Manuel, estamos aqui com o Rick Bonadio, cara. O cara que manda muito na produção musical. O cara é monstro, o cara é monstro. É, você tem alguma pergunta pra ele? Você já teve vontade de algum dia ser cantor? Montar banda? Não? Não, eu não levo na vida essas coisas não, Sombra. Eu não canto nem no chuveiro porque não tem condições. Mas eu tenho, Sombra, uma pergunta pra fazer pra ele, porque eu curto o Forró Pé de Serra. Que é que legal, mano. Que é um estilo de música bem alternativo aí, que é pouco divulgado na mídia. Então, o que o pessoal conhece muito aí é Fala Mansa, Raça Pé, Bicho de Pé, o pessoal mais conhece, mas só que a gente tem outras bandas aí, como Alto Forró, e Trio Virgulino, e várias dessas bandas que dificilmente aparecem na mídia, Sana. Mas... Isso, Raiz do Sana, mas só que tem bandas que pouco se escuta falar, mas que a gente curte demais, assim. Tá certo que eu reconheço que, às vezes, algum peca aí na qualidade, mas... Que é pouco falado, eu queria saber se ele conhece alguma coisa aí, o que ele acha dessa... Então, conheço esses Manuel, boa noite, conheço esses artistas que você falou, e eu frequentei muito o KVA, você ia no KVA? Demais, cara. Vila Madalena, então, aqui, né? Teve uma época, né, que eu ia lá pra ver o que tava acontecendo de novo, tinha até um outro que você esqueceu de falar, que é o Circulador de Fulô, lembra disso? Circulador de Fulô, exato. Hoje ia produzir, né? O Circulador de Fulô e lançar, tal, do Ribeiro, exato. Da hora. Então, o que acontece, eu acho que esse estilo fez um sucesso durante um período, né? Eu acho que foi ali no começo dos anos 2000, não é isso? O Peixe Elétrico também você produziu. E o Peixe Elétrico. Não foi que produziu o Peixe Elétrico. Planta e Raiz é você? Planta e Raiz, sim. Mas é reggae, né? E o que aconteceu é que o movimento não teve força, entendeu, Manuel? Aí, no final das contas, ficou limitado a poucos artistas e ficou um nicho, né? Um nicho de mercado. Então, realmente ficou bem localizado a poucas pessoas, né? E vira e mexe tem o Festival de Itaúnas, que, pô, pra quem curte forró conhece muito bem, tem vira e mexe tem aí festivais de final de semana que reúne uma galera muito legal, parece que é uma galera muito do bem, assim. Não que a luta não seja, lógico, mas... Não, entendi. Que gera, assim, uma energia muito grande. Mas só que normalmente é para um público bem fechado, né? Não, mas eu vou te falar uma coisa. A música é interessante por isso, né? Acho que talvez seja tão interessante quanto o futebol por isso. É imprevisível. Então a gente nunca sabe, e nesse momento o forró pé de serra está embaixo. De repente aparece um artista incrível fazendo muito sucesso, e carisma, várias, né? O carisma várias, vai propagando, vários grupos, né? Seguindo o mesmo estilo, e de repente tem uma explosão aí de um novo forró pé de serra, entendeu? É uma coisa que a gente tem que ficar de olho, eu como profissional da área, tenho que ficar bem próximo e ouvindo tudo que surge de novo. Porque daqui a pouco tem umas coisas que você já falou assim, nossa, nunca imaginei que isso ia fazer sucesso. Uma tendência, ou um artista, você falou, nossa, eu não acreditava. Uns grupos, assim, um grupo musical, assim, não, né, nenhum artista, assim, infelizmente eu não tive esse arrependimento aí, né. Não passou ninguém na minha mão que eu falei assim, porra, esse cara... Podia ter contratado, podia ter trabalhado. Você viu, falou assim, isso aí eu não acredito. Rick, e amanhã você olha, tá estourando. Você já ouviu direito Roberto Justus? Presta atenção. Presta atenção que você tá deixando escapar um... Nossa, ele cara, cantando New York, New York, é um negócio de doido. Ô, e ele dá uma grana pra investir, hein? Manoel, pois é. Grande abraço pra você. Atenção. Obrigado pela audiência, tudo de bom, viu? Ô, cara, eu que agradeço. Queria falar aí, o programa de vocês é bom pra caramba, cara. É impagável vocês, valeu. Aí. Obrigado. Aí eu escuto aí todo dia dando aquela corrida lá, sempre dá um ânimo pra dar um gás a mais aí. Quero só agradecer vocês. Pode mandar um abraço pra galera aí? Manda, manda. Ó, queria mandar um abraço pra galera do Catuabense, que é o time que eu jogo aí no final de semana, na pelada aí. Mandar um amo ela pra Maria, minha namorada, minha noiva agora, né? Noiva agora? Olha. Noiva. Então, hoje é caminhando, velho. Hoje é quarta-feira, dia de fazer o porquinho pular, hein? Opa, se Deus quiser, vamos pular. Mas vai pular lá em Goiânia, o porco. Não, esse é outro porquinho. Vai pular lá. Mandar um chupa pro mano aí, porque... Boa. Nunca é demais? É necessário, Chico. Normal. É, então. Além das bobagens que ele fala aí, eu acho ele um cara muito legal aí. Eu tenho certeza que da maioria dessas besteiras que ele fala aí, ele fala pra zoar mesmo, que não é possível, cara. Por que zoar? São só as verdades, velho. Doa quem doer. Então tá bom, Manoel. É resultado valeu, de quem não tem o que fazer pela manhã, velho. Valeu, boa noite. Valeu, um abração pra vocês aí. Abraço. Tá. Esse foi um momento sem parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hein? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá! Não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar, em todo lugar. Estádio 97 também tem o oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Grupo Esser, construindo com valor. Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Estádio 97 também tem oferecimento das baterias Eliar. Olha só, amigão, com as baterias Eliar você tem muito mais que energia para dar partida no seu carro. Além do mais, você conta com a proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas de qualquer tipo, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com o direito a guincho se precisar. Então faça a escolha certa na próxima troca de bateria. Escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. Um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar e para toda a galera da Eliar. Olha, eu fiquei de trazer uma aqui informação. O produtor aqui do estúdio do Rick, que tá aqui, o Hélio Cosmo, aquele que humilha as pessoas em rede nacional. Ah, o Sabugosa, o Sabugosa aquele, do mal. Aquele que tem. Gorda nariguda. Aquele que chega pras pessoas que às vezes tem um probleminha de peso e chama de. Gorda. De gordos asquerosos. Pergunta pra ele se ele produziria o Fat Family. É, não, jamais. Ele não entraria nem no mesmo ambiente. Ele tá mó gata, mano. É, né? Melhorou. Você tá pegando? Não. Não tá pegando, Elinho? Não, eu sou casado. Não? Você é casado? Casado que não parece. O seu comportamento é de solteiro, né? Tu fala assim. Essa pessoa que tá aqui, o tal do Hélio Cosmo, que vocês estão vendo aqui, essa pessoa que tem todo esse jeitinho simples de ser, ele é coprodutor de uma música que ficou muito famosa no Estádio 97. Ah, é? É. Essa musiquinha aqui, olha. Olha só, você é o Lazareto. Demitir ele. Olha lá. O Domênico. Eu não lembro essa música. Queria o fone. O chiqueiro tá cheio. Pô, tua música, meu irmão. Caraca. Ele fez todas as músicas. Ele é todas co-produtor as de todas as músicas. Ele fez todas, né? Do CD do estádio. Do CD do estádio. Eu e o Leonardo Jordão. Corre. Gravamos em... dois canais, na minha casa e na casa dele. Grosso. E o pessoal pede até hoje. É, mas o Rick não gostou. O Rick falou que essa é a pior música. Diga, Elinho. Até hoje eu recebo direitos dessas músicas. Caraca. É, meu? Nossa, já troco de ficar todo mês fazendo isso. Porra, não ganhamos nada. Eu não ganhei nada. Não lançou nada pra nós, ô. Cadê o meu? Mas não é autor. Autor é ele. Não é autor, é autor e teste. Estamos nós. É, bota a gente no... Nem ferrando. Aliás, aniversário do Zé é um bom momento, né? Pra colocar. Não, não. Jamais faria isso. Você na música, você tá, por exemplo, se o cara falar de uma música, por exemplo, que fala do sol, o sol não recebe direitos autorais. É, tá o certo? Sol não é uma pessoa física. Não, mas o sol é o sol. Você mas é só um personagem. Você é só um personagem. Eu sou personagem saber, porra nenhuma. História. Você tem que me pagar porque eu faço a sua propaganda. Nossa, velho, você é pior do que o Sombra. Eu achava que ele era bonzinho, tava conversando aquele fora do ar. Mas eu estou sendo denegrido, é diferente, porra. O Sabugosa é do mal. Falei mal, mas falem de mim. Não. O Sabugosa é do mal, velho. É do meu time. É. Ele tem aquele olhinho assim, sabe, apertado. Eu tenho medo, gente, que tem olho apertado assim. E a gente... Mas olha assim, onde anda o vocalista? Disso? Onde anda o vocalista que eu esqueci o nome dele? O Leonardo. Leonardo. O Léo. É. Cadê? Onde tá? Tá fazendo produção. Gente boa também. Então, a gente fez um... A gente ia fazer um quadro aqui na rádio, que era um quadro de humor. Né? Eu lembro disso. Então, a gente ficou gravando. Pô, isso anos. É coisa de dois. Eu lembro, eu gravei algumas você coisas. Você gravou um monte de coisa, o mano gravou um monte de coisa. Seu cachorro aí... Corisco. Meu, sabe o que aconteceu? O cachorro era um maldita corisco. Brasileirada, o meu filho vai nascer na América. É, exato. Maldita brasileirada, meu filho vai nascer na América. Sabe o que aconteceu? 2000, não tinha backup. Nós gravamos 10 programas, tava dos vídeos pra pôr no ar. Perdeu tudo. Mentira! Tudo. Pegou vírus, não viu o computador. Acabou o computador, PC, né? Ai. Graça, né? Mas era bom pra caramba. Era bom pra caramba. Muito bom. Pessoal, vamos agradecer a presença do Rick Bonadio. Foi muito legal a sua presença aqui. Boa, Rick. Galera aí, muito legal, hein, meu? O programa de vocês muito legal. Puta aula, hein? Valeu. Aula. Meu, os nossos ouvintes adoraram sua presença. Obrigado, hein? Tem noção, cara. Vamos falar sobre as redes sociais aí, ô Rick. As redes sociais, que tem muita gente perguntando, pelo amor de Deus. Vamos lá, galera. Vamos no Instagram, é Rick Bonadio. E o meu Facebook, Rick Bonadio, só tem um lá oficial. E vamos ajudar também a aumentar o Twitter, porque o Twitter ele só tá com 2.000 seguidores. Só? Então vamos ajudar ele. Segue que eu sigo de volta. Qual que é o seu Twitter? Arroba Rick Bonadio. Ai. Eu vi lá dois seguidores. E o Periscope? O Periscope é o mesmo? Rick Bonadio, é tudo Rick Bonadio. Você manda nude no Periscope? Segue que eu sigo de volta, mando nudes. Adoro! Ouço sua demo. Ah, eu vou olhar hoje. Troca o like. Manda nudes. Manda nude também. Vou ver hoje, hein? Quero ver. Rick Bonadio pelado. E os brindes a gente pega onde, Sombra? Os brindes? para, assim, o brinde tá aqui, ó. Tem um presente aqui, ó. Tem o kit Bozano aqui. Kits Bozano. Olha, o Sabugosa, vou te contar, me espantou, viu? Obrigado aí, ó. Kit Sabugosa, aí, me espantou, pensei que era, né? E só fazer um agradecimento aqui, Motinho, o pessoal da Casa da Pizza, que mandou pizza pra gente aí, o pessoal da Unidade Perdizes e Tatuapé também. O Frederico, o Stefano e o Rony. Pizza lá, o Rick. O Rony, o entregador aí que trouxe pra gente também. Oh, obrigado, Rony. Obrigado. Muito pessoal, obrigado, da... gente. Beleza. Valeu, Rick. Muito obrigado. Valeu, Sombra. Viu? Obrigado. E parabéns pro Zé, hein? Cadê o Zé, meu? Tem que achar ele pra dar um abraço aqui, pô. O Zé fugiu pra não pagar bolo pra nós. O Zé foi embora porque geralmente tem bolo pro aniversariante. Ele vazou pra não ter que comprar bolo. Parabéns. Entendeu? Mas é, né, meu? Mucirana, esse né? É, velho. Continua. Então tá bom. Parabéns, Zé! É isso aí, encerrando mais o Estádio 97, volta amanhã, 5h30 da tarde, no oferecimento da Acer, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se o medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Falou, gente, até amanhã, às 5h30 da tarde. Tchau!

é Energia 97. Energia. Energia 97, boa quarta-feira. Estamos no meio da semana. Eu já consigo ver o fim de semana aí no horizonte. Tá se aproximando, tá chegando. Aproveite muito a sua noite. Night Sessions tá no ar e quem abre é o André Ponciano. Night Sessions. House tunes, house music.